se postam em campo os dois times. O árbitro está com a pita na boca. Brasil e México iniciando a partida final das Olimpíadas de 2012 em Londres. Brasil brigando pela sua medalha de ouro. Time em campo e o México começa tocando a bola. Neymar já pressiona a defesa mexicana. O time do Brasil vem pra frente, não quer deixar o México jogar. Tem que despachar o goleiro. Fica com a defesa o time do Brasil. Seleção brasileira toca de lado e deixou para o mexicano. Chutou! Caralho! Gol! Inacreditável, inacreditável! Gol do México! Não, não, não e não. Não é possível, meu caro Pearson. Tragédia aqui em Wimbledon. Aos 30 segundos do primeiro tempo, México vem e enfia no nosso goleirão mão de alfaces. O tragicomédia Gabriel mão de alfaces. Ele sim será linchado quando voltar ao Brasil. E agora, mano? Muita calma nessa hora. Foi gol do México. É, menos de um minuto de jogo, já estamos levando 1-0. Olha só que bizarrice é. O Gabriel dessa vez nem foi mais culpado, porque ó, quem foi culpado foi o Thiago Silva, mas o goleiro também pulou atrasado. Nada a ver essa jogada aí, ó. Pôs na fogueira, mas também não. Terrível, terrível, mas ainda temos muito tempo para virar. Agora, o bom é que o time vai ter que ser ofensivo, né? É isso. Se há alguma vantagem nisso. Impressionante. Retoma o jogo, Brasil. Numa tentativa de ataque já frustrada. Meio minuto de jogo, o Brasil toma o primeiro gol. 1-0 México. Completando agora 2 minutos. Lá vem o Brasil, lá de trás. Com o Thiago Silva e Juan tocando a bola. Despacha pra frente, não, procura aqui na lateral esquerda Marcelo. Marcelo domina bonito. Desarmado pelo lateral mexicano. Não tem pra quem tocar. Volta a bola. Camisa número 2. Centraliza o jogo. Volante vem ali de trás. Inversão completa de jogo lá pra esquerda. O México toca a bola no meio de campo. E o Brasil não pressiona. Volta para a defesa mexicana. Camisa número 4. Vira o jogo novamente aqui pela direita. Neymar na marcação. O México atravessa o meio de campo. E olha lá, bela tabelinha. No 3, o México vai avançando pela ponta direita. Camisa número 6. Toca para o 7. Toque de bola. Agora pressão brasileira e recupera a bola. Bola brasileira, vem para o ataque. Pela lateral esquerda são 3 homens. A tentativa do lançamento para a área, mal sucedida. Mal sucedida, meu caro Pearson. Foi meus grandioso Neymar aí, tentou já pedalar logo aqui na lateral, não conseguiu. E tá lá, o jogo continua, Pearson. Lá vai Neymar com a bola. Perde, o atacante volta para recuperar. Bola nos pés mexicano. Lá vem eles, cadenciando, tocando um para o outro. Eles querem manter a bola no pé, Laurinho. O que acontece é o seguinte, agora é a hora do Brasil mostrar equilíbrio emocional, famoso, né? Não pode comer, não pode entrar na onda, o mexicano vai fazer cera mesmo. Se demorar um pouco para sair o gol, não pode começar o Brasil querer entrar em catimba, nada disso. Sim. Querer dar pancada também. O negócio é jogar bola e esperar que o bom futebol, os bons jogadores do Brasil possam resolver o nosso caso. Olha, falando em pancada, já está reclamando nosso zagueiro ali de ter recebido alguma pancada na boca. Peralta ali pede desculpas. Peralta. Já começa uma confusão. E quem foi o cara que fez o gol do México? O camisa número 9. Peralta. Peralta. Fez uma peraltice em cima da gente. Pelo amor de Deus. Chutou, enfiou. Goleirão mão de alfaces praticamente teria que defender um pênalti. Mas tudo bem. Na verdade, não, ele não será ele que será linchado. Será que aquele outro que perdeu a bola lá, que foi o Gabriel, foi isso? Gabriel é o goleiro. Gabriel, você está com goleiro, verdade. Fixação. Eu acho que o Rafael passou pro Thiago Silva. Nossa, ele aí na tela. Rafael, meninão, coçando a espinha, preocupado com a cagada que fez. É, Rafael. Vamos ver se esse é um que corre o risco de amarelar aí durante o jogo. Lá vem o México na lateral. Quando eu passo para você, Laurinho. É isso aí, vamos ver aí o México em mais uma tentativa de ataque. Lá pela intermediária do seu campo de ataque. E chutou pro gol de novo. É isso aí, agora bola pro mato, Rafael, pelo amor de Deus. Isso, olha como é que se faz. Na verdade foi uma escolha errada de jogada. Foi tragédia aqui, 5 minutos do primeiro tempo, meu querido Laurindo. Brasil 0, México 1 aqui na Rádio Livre Capivara, mas estamos na final. Vamos pensar aqui, concentrar novamente toda aquela positividade que a gente estava tendo aí pelo Brasil, aproveitar esse momento aí. Brasil vai ganhar essa medalha, estamos aí para isso. Eu acho que sim, eu acho que nós vamos ganhar ainda, eu boto fé nessa seleção, sim, acho que foi um lance. É claro que tem que tomar cuidado, né, boa, se a gente marcar, a gente leva mais gol, é assim que é o futebol, funciona desse jeito. O time do México não tá aí também à toa, né? Chegou na final, não tem o que fazer. É um time com uma certa tradição no futebol, já hospedou também Copa do Mundo e tudo mais, né? Vamos ver se o Brasil consegue se portar, mas o que eu vejo aqui é simplesmente o Brasil não encosta na bola. Mais um ataque do México. Vem descendo aqui pela direita o número 6 mexicano, que seria alguma coisa com o Fabiano. Vamos descobrir quem que seria esse cara aí. Esse aí tá, entrou também, teve uma substituição. Esse número 8, na verdade, é o Fabiano. Tá lá começando com o Oscar. M. Fabiano é o cara. Tá lá também, o Oscar chegou cortando ele. Na verdade, a entrada não foi do Oscar, mas foi mais uma entrada ali de um cortador de grama do que uma entrada de futebol. México mais uma vez vindo pra cima, Brasil todo recuado no seu campo de defesa, bola pra dentro da área. Ai meu Deus, o que pode acontecer? Simplesmente tiro de meta aqui pela direita. Peralta fazendo peraltices pra cima da gente aqui, Tadeu. Laurindo, desculpa, estamos aqui na 96,1 FM. Que abraço pra você aí de casa, Dona Maria. México 1, Brasil 0, paradaço, hein? O jogo está tenso, estamos perdendo já nos primeiros minutos, gol aos 30 segundos e o Brasil recomeça ali a jornada. Vamos então, vamos com o Brasil. Podemos fazer a narração sem esse gol aos 30 segundos, né? Dá uma broxada do caramba, mas tudo bem, mas não podemos, temos que fazer que nem a seleção e ir pra cima deles. Não pode perder a empolgação não, vamos acreditar, vamos colocar ali Brasil, quem não pode perder a bola. Brasil perde novamente a bola, lá vem o México agora dessa vez pela esquerda, chegando quase na nossa intermediária, troca de passe rápido, tá livre ali na esquerda, vamos usar a brasileira, consegue tirar pela lateral, mandou pra lateral lá, Thiago Silva. Esse cara aí é um craque, né? O cara joga, acho que no Real Madrid, se não me engano. Capitão da seleção aí, vamos que vamos. Lateral bem na entrada da área ali do lado esquerdo, na altura da área, conseguiu jogar a bola pra dentro, tá na bico da área, respinga ali, Brasil vai pra cima e Brasil pressionado no seu próprio campo de defesa. Vai Brasil, vai que vai, vamos lá, a sorte tá chegando pra gente aí. Sussa, não tá tão sussa, estamos aqui mais uma vez, o México descendo pela direita aqui, meu caro Andredes. A situação tá complexa aqui, qual que é a sua opinião nesse primeiro resultado aqui, simplesmente 1, México 0, Brasil? Cara, acabei de chegar, da onde saiu esse gol do México, velho? Dá pra explicar pra mim, por favor, o que aconteceu? Cagada do Rafael com o Thiago Silva, o cara daí sobrou livre pro jogador que é Peralta. Não, o nome dele é Peralta. O nome do Peralta, mexicano. Enfiou ali logo na entrada da área. Praticamente bateu um pênalti livrão na frente do nosso goleirão Gabriel Mão de Alfaces, que é claro que deixou entrar. Mas vamos que vamos, vai, Brasil vai tentando vir pra cima. Brasil perdeu totalmente a noção, tá totalmente desorganizado também pra quem tá se situando agora. São os 8 primeiros minutos, sim, tá 1 pra o México e 0 pro Brasil nessa final olímpica aqui. E o México vindo pra cima. Tá lá, Brasil fazendo falta no campo de ataque. A situação é crítica, mas vai que vai. Não é crítica também, calma, meu amigo, muita calma. 8 minutos do primeiro tempo, a gente tem muito tempo pela frente. Só tem que começar a jogar bola, né? É verdade o que você tá falando, o time não tá jogando. Vamos lá, chutão pra frente do México aqui, já dominado no campo de defesa nosso. México trocando, fazendo uma troca de passes ali na lateral esquerda, bem na linha do meio de campo. O Brasil vindo numa marcação firme, já mais um lateral pro México. Pelo menos o Brasil tá se segurando, o Brasil tomou um susto, tá todo no campo de defesa. Esse aí foi o tragicômico que acabou com a nossa alegria, Rafael e Peralta. Certeza que os caras estão... Então só de atenção nesses caras. E o povo mexicano está aí, cara. Cadê Zapata? Chegou a sorte aqui na Rádio Livre Capivara. Vamos que vamos. Precisamos aqui. Zapata tem que aparecer. Subcomandante Marcos também deve aparecer aqui para energizar. Se bem que os caras vêm aparecer aqui pro México, né? São todos mexicanos. Mas vamos lá, vamos energizar essa positividade. O Brasil vai conseguir. 9 minutos do primeiro tempo. Meu caro Laurindo, se prepare aí para a sua primeira intervenção. Vamos ver a intervenção do México aqui pela esquerda, o que vai acontecer? Lateral não, tiro de meta. Brasil Esse número 11 também perigosíssimo, uma tragédia que a gente tem que tomar cuidado. Esse aí é o Aquino, esse manter distância. É isso aí, é isso aí. Agora vamos seguindo aqui, ó, o México com a bola, com o jogador que é Jiménez. Tem dois Jiménez no campo, Raul Jiménez e Ismael Jiménez. Esse era Ismael Jiménez. Aí Fabián continua com a posse de bola, o time do México. O México agora já fez tudo que tinha que fazer, que imaginava fazer no jogo, e agora vai tentar segurar a bola ao máximo, né? Que é a nossa obrigação. É jogar a bola, ir pra cima desses caras, provar que essa é a seleção canarinho. México nunca ganhou medalha em Olimpíada. E olha só o perigo de novo pra cima do time brasileiro, mas foi marcado em posição irregular do jogador mexicano. Mas como você mesmo lembrou no começo do jogo, o México ganhou do Japão, que é uma potência olímpica aí no futebol, né? Tá sempre, atualmente, tá disputando medalha, sempre vindo pra cima, tanto no masculino quanto no feminino. E estamos correndo o risco aí da nossa potência olímpica brasileira. Vai, Laurindo. Marcelo com a bola, toca a bola com o Neymar, vamos ver se o Neymar toca uma bola na fogueira e o México retoma a posse de bola. Mas o Brasil tá com a bola de novo no meio de campo, quem sabe agora um bom ataque. Tentativa de toque de bola. Olha a enfiada, vai sobrar pro brasileiro. Não sobrou. Infelizmente, a zaga conseguiu tirar a bola nessa primeira tentativa de chegar dentro da área do time brasileiro. E aí, Marcelo, de novo é isso. Vamos começar uma pressão. É isso aí, Brasil. Olha só, aberto na direita. Rafael que tendo que se redimir. E levou a falta. E levou a falta, pode ser um bom momento para a seleção brasileira. Bola para dentro da área, o Brasil vem fazendo muito isso, é chuveirinho, quer dizer que eles devem estar treinando. Vamos ver se eles treinaram essa posição de bola, Laurindo. É, vamos ver, eu boto fé num gol do Damião agora, hein? Quem sabe agora um gol de Damião. Damião cobra falta bem? Não, Damião vai estar lá dentro para cabecear, eu acho. Maravilha, Damião de cabeça então, Laurindo. Profetizou, Laurindo, aqui, Damião de cabeça ou Neymar desguio, hein? Neymar desguio também. É, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Vamos ver o goleiro mexicano muito preocupado. Vai aí Alexandre ou Neymar? Alexandre ou Neymar? Quem é que vai na bola? Olha o Damião aí. Vamos lá, Brasil. Vai autorizar o árbitro. Alexandre passou. Neymar veio. Oh, que pena! Thiago Silva não conseguiu botar para dentro do gol. Cabeceou para cima. Não, aqui estamos até verificando aqui que Hulk não estava dentro da área, não está no time que está jogando aí pelo Brasil. E México, bem-vindo, hein? Não, agora o Brasil está... Ah, a câmera está com o ângulo invertido, galera. Aí vocês me fodem. É, esses ângulos que os caras põem... os caras inverteram o ângulo da câmera. Ah, não, isso aí é o replay do gol do México. Ó. Ai, cara, por outro ângulo, pelo amor de Deus, não passa mais isso, olha lá. Goleirão, mão de alface, não tava nem na linha do pênalti. Eu tava falando que tava na linha na marca do pênalti, não tava. Goleirão, mão de alface, meu Deus do céu. Esse aí, tragicômico. Esse aí tem que sair no intervalo, tem que queimar ele mesmo. Tirar ele e botar o Hulk. Hulk não, né? Tinha que ter o Alexandre Pato, alguma coisa Danilo, assim. Danilo, que jogou bem na posição e jogou bem. Pelo amor de Deus. João faz uma proposta de trocar o lateral direito para um atacante que cai pela direita. Em proposta ofensiva aqui na Rádio Capivara. É isso aí, o México chegando de novo, mas não vai chegar porcaria nenhuma. É isso aí. É, vamos ver, substituição arriscada aí, tem que fazer alguma coisa que é pra dentro. Gabrielzinho, mão de alface, se ele bota essa bola em algum lugar decente dessa vez. Não, goleiro, se a gente perder por causa de goleiro essa Olimpíada, seria uma tragédia, né? Inacreditável, o Brasil sempre com tradição de muitos bons goleiros. Imagina se a gente perder agora por causa de um goleiro. É, e o grande problema brasileiro, a grande trauma brasileira é na Copa de 50, né? Copa de 50 aqui no Brasil? Foi o goleiro que vacilou. Nossa senhora, o goleirão mão de alface. Então, na verdade, estamos com a tradição do Brasil lascando pra cima da gente os mãos de alface. Na verdade é, não, o Barbosa era um tremendo goleiro, levou um gol que não podia ter levado, na real, mas pagou muito caro por esse erro. E olha só o Brasil chegando nada, o México retoma a posse de bola, agora não tem que estar ficando enrolando. A posse de bola aí, chutou pra frente, o brasileiro caiu, não foi nada. E o México bota na roda o time brasileiro. tática perigosa, né? Porque o Brasil vai tentando fazer uma pressão em cima do lance. E aí convidamos o nosso amigo novo aí a narrar gol. Quem começa narrando geralmente narra gol aqui na Capivara, hein? Narra esse aí, camarada. Narra esses 5 minutos aí, amigo. Vamos lá, tentar um pouco de sorte aqui. A gente pode perceber que o Brasil não está muito bem postado em campo. A gente não tem goleiro. Vamos lá. Tentativa de sair jogando com a bola. O Brasil arma alguma coisa. Bola na zaga brasileira. Aparece nosso meio de campo. O México faz uma pressão, fica com a bola. Muito bem armado o time do México, você não acha? Parece, né? Parece que eles estão jogando melhor que o Brasil, né? Jogando mais tranquilo, o Brasil não chega no ataque. O que vocês estão percebendo aí desses 15 minutos? Oh, 15 minutos, tragédia total, México 1, Brasil 0. Vamos que vamos lá, então é comigo aqui. Marcelão podendo cobrar um lateral aqui pela esquerda, bem na zona do meio campo. Neymar tentou uma de calcanhar, não conseguiu e logo perdeu a bola para os mexicanos, que dessa vez estão totalmente na defesa e não conseguiram vir para cima. Mas o Brasil tá isso, jogando marcado praticamente seu campo. Ó, o México não está encolhido, o México está vindo para cima. 3 jogadores do México no campo de defesa fazendo a marcação, deixando a bola sair. Tá lá a bola para a direita, vamos ver quem está correndo lá, deve ser o Rafael, né? Conseguiu fazer um cruzamento para dentro da área, não, espanou ali na defesa da defesa mexicana, tá pedindo um toque de mão, não foi toque de mão e tá valendo. Defesa mexicana conseguindo dominar a sua defesa ali já fora da área, mas sobrou pro Brasil, bola dentro da área, chegou, chutou, tiro de meta, vamos ver o que foi, não, escanteio. Tá lá marcado escanteio. Escanteio ou pênalti? Não, o Rômulo se jogou, tropeçou, na verdade não foi tão grave assim dessa maneira. Tá lá, Rômulo tentando vir pra cima e na verdade vamos ver o que acontece aí. Uma possibilidade de escanteio, Neymar podia poder fazer um gol olímpico agora, vamos ver se consegue alguma coisa do gênero. Não foi Neymar, foi Oscar na bola, botou pra dentro da área, chuveiraço, isso é uma ducha. A bola tá respingando, matou no peito, Leandro Damião, juizão falou que matou no braço. É, Leandro Damião, matou no braço, deu mesmo, eu realmente tive essa impressão também. Foi um dos piores pênaltis cobrados, eu acredito, em todas as Olimpíadas, isso daí. Vamos lá, dominou no braço mesmo, dominou no bíceps, tá muito bom de bíceps Leandro Damião. E tá lá, Brasil conseguindo chegar só com seus chuveirinhos dentro da área. Eu acredito que esse deve ter sido o segundo escanteio, segundo bola pra dentro da área, assim, segundo cruzamento. E vai que vai, Brasil aqui. Mexe, já manda a bola lá pra frente, já consegue mais lateral aqui no, bem no meio de campo. Esse jogo tá aí. É isso que a gente vê o jogo todo. Somente essa bola redonda aí, o campo central, o círculo central. México vindo pra cima, Brasil aqui na defesa tocando a bola perigosamente, mas logo manda pra frente, não pode ter vergonha não, tem que tirar a bola de lá até conseguir se encontrar. Enquanto não se consegue se encontrar em campo, tem que partir pra cima. Ai meu Deus do céu, tá lá México vindo pra cima e o que o juizão tá marcando? Marcou falta do brasileiro, fez a famosa cama de gato. Fabiano. Falta perigosa pro time do México aí. Perigosíssima, pode ser tanto uma bola direta como também pode ser uma bola levantada ali, mais um chuveirão para dentro da área do Brasil. E México 1, Brasil 0, que tragédia. 17 minutos do primeiro tempo, Mano Menezes já tá reclamando, mas não adianta nada reclamar, mano, tem que fazer gol. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer no intervalo. Tá lá Gabriel, mão de alface, preocupadíssimo aí com esse chutão. Nossa, dá pra emendar direto essa bola aí, perigosíssima. A barreira, ele tá botando só 3 lá na barreira, eu acredito que já devia botar 4. Não que eu esteja gorando o Gabriel mão de alfaces, mas... Eu tô achando que tá faltando um pouco de positividade, meu. Eu senti também. Defesa brasileira muito bem posicionada. Vamos tentar, vai Brasil. Cobrança, chutão direto pra dentro da área, respingou. Ainda a bola tá viva lá, mas tá no domínio brasileiro. Vamos tirar no chutão lá pra frente. Graças a Deus aí não aconteceu nada, então não foi tão gorado. Neymar tenta fazer um passe de peito lá, não conseguiu. Neymar tá fazendo passe de peito e passe de calcanhar no meio de campo. Vamos ver se ele rouba essa bola e podia ir pra cima de todo mundo. Vai Neymar, dribla 8 e faz o gol. Neymar, não, já perdeu a bola. Neymar tá disputando mais um taekwondo com a defesa mexicana do que bater bola. Vamos lá, Brasil sem possibilidade de passe, não conseguiu fazer nenhuma tabelinha. Já perdeu uma bola novamente aqui na intermediária, bem no meio de campo, na verdade. E a defesa mexicana se recompõe e põe o Brasil na roda. Vai rodando a bola de um lado pro outro. Mais um lateral, agora dessa vez o lateral lá do lado esquerdo. 19 minutos e 10, 11, 12 segundos aqui. E tá lá, os mexicanos vindo pra cima, mostrando, esse aí deve ter sido o artilheiro do México, 3 gols, muito pouco gol, o Brasil quase todos os jogos fez mais do que um gol, E hoje não fez nenhum até agora, então ainda existe esperança, hein, galera. Bola lançadíssima aqui na esquerda, vem descendo o Leandro Damião, conseguiu dominar, vai partir pra cima, não tem ninguém na área, já deve ter alguém. Passa essa bola, tentou, cruzou, tá dentro da área, vamos ver o que acontece. Os caras chutou, ai, caraca! Chutou fraquinho, vai lá, Oscar, chutou fraquinho, mas o Brasil chegou. Leandro Damião, depois de uma corridona aí de 100 metros, lançado aí do meio de campo, uma bela troca de passes, realmente isso foi uma jogada. Pelo menos o Brasil tá chegando, né? Ó, o México já começando a errar. É, México começa, é o Brasil mostrar as asinhas que o México já começa a tremer. Lá vem o Brasil mais uma vez, tá intermediário, logo depois da cobrança lateral. Tá valendo tudo isso, o juizão mandou parar, tinha dado vantagem, mas voltou atrás e tá lá, falta do Brasil. Mais uma possibilidade de jogar lá pra dentro. Lembrando que aqui, pra quem vier assistir aqui na Rádio Capivara, temos cerveja a R$2 e o churrasco do outro mundo do Dr. Pearson por R$2,50. O espetinho. Maravilha, espetinho. E teve alguém aqui que fez uma promessa de pagar um espetinho, hein? Vai ter que pagar, eu pago um espetinho na boa pro segurança, gente boa que veio avisar aqui. Eles provavelmente não iam cortar a luz. Tragédia hoje. Pode entregar aí, Percy. Cortando a luz aqui na universidade, mas enquanto isso vem o México fazendo um corta-luz pra cima, lateral lá. México conseguindo muitas laterais, quer dizer que é um número grande de lateral nesse jogo. Olha lá que jogado o Leandro Damião. Mas demorou pra alguém chegar lá na área, hein? Demorou. Chegou os dois, Leandro Damião achou o Oscar. Nossa, se o Oscar tivesse... Nossa, olha o Neymar livre lá atrás. Mas Brasil tá chegando. Tamo lá na frente com o Oscar, Neymar e Leandro Damião. Tamo bem ofensivo, tamo com o Brasil ofensivo, tem que fazer a bola chegar lá. A bola chegando lá consegue. Enquanto isso, o Brasil retomando um pouco o domínio de jogo, está aqui no meio de campo, vai fazer uma virada total de jogo, característica também dessas Olimpíadas, sempre invertendo o jogo, Brasil, da esquerda para a direita para a esquerda, abrindo a defesa do mexicano, procurando um espaço para entrar. Conseguiu, achou lá dentro, já estamos na intermediária do México, vamos ver o que acontece, uma troca de passe rápido, conseguimos mais um lateral. Mais um grande lateral, aumentando o número de laterais nesse estádio. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. É isso aí. Vai descer o Brasil, mas o Brasil tá indo pro outro lado. Tem que avisar a galera que tem que fazer gol no lado esquerdo do vídeo, não do lado direito. Do lado direito a gente já contribuiu para os gols saírem. Agora, ó, já tô sentindo o cheiro do churrasco aqui em cima, hein? A coisa vai ser boa, hein? É, eu já dei uma olhada lá, tá bonito o churrasco, hein? Vamos ver aqui. Olha só, o cara saiu catando cavaco, que foi uma beleza. É, agora vai ter falta na sua intermediária. Que jogada feia. O time brasileiro é o Neymar. Levou a porrada e foi, saiu catando cavaco. Pra quem não conhece, essa expressão é oriunda dos lugares que trabalham com ferro, assim, sobe o cavaco. Quando você serra o ferro, assim, alguma coisa, cai aquele pedaço de ferro que você não usa, é o cavaco. Aí pra catar cavaco você fica ali, catando o negócio do chão, andando pelo salão. É isso aí. O Brasil vem com a posse de bola bem no campo, não na linha de meio do campo. Neymar toca atrás com o Marcelo. Tá difícil de entrar nessa defesa do México. Olha só, quem sabe agora. Não, agora não vai ser. Vai ser outra hora. Essa agora daí faltou tridimensional funcionar, porque eu tinha certeza que tinha um jogador lá que ia receber essa bola. Esse passe aí foi complicado. A verdade é que a gente não assiste numa TV com... os jogos já são transmitidos com aquela TV mais larga. Então a gente perde parte do jogo. Exatamente, que senão a gente saberia que teria já, desde o início, ter sido um passo extremamente mal feito. E aí passamos para Russo, que está em Londres, está em Wembley. Só um comentário aqui que o treinador do México não optou por uma marcação mais firme no Neymar, porque ele tem outras preocupações também, né? Vai lá, Laurinho. Do nada. Tem outras preocupações, né? Tem preocupação com o Rômulo e com o Alessandro, principalmente, que são os dois que fizeram gol no último jogo contra a Coreia do Sul. Tem Neymar, tem Damião. E ainda pode pôr Lucas ainda, hein? Talvez seja hoje o jogo do Lucas, hein? Tem que ser o jogo de alguém, porque não foi o jogo do Hulk. O Hulk tinha que ter tido o jogo dele também, não teve. Essa era a oportunidade. Olha o México chegando, pelo amor de Deus. Vai, Laurindo, que eu não quero narrar gol do México, não. Não, então, agora... Olha só, o México retoma. Não aconteceu nada. Mas foi mais uma jogada, o negócio que o Brasil vai começar a se expor, né? Porque vai ter que cada vez mais do ataque, olha só. Faz 25 minutos que a gente levou o gol e não chegamos uma vez com algum perigo. E olha só, de novo, o pessoal vacilando na defesa. Desse jeito vai ser duro. Vamos ver agora chutão pra cima, a bola sobra, o México vai começar de novo o joguinho dele, arroz com feijão. Ao fundo ali, já tem ali no parte superior da tela, já dava pra ver alguém se aquecendo. Mano Menezes tem essa mania, né, de fazer alteração no primeiro tempo, mas hoje acho que ele precisa fazer essa alteração rápido. No último ele fez uma alteração uns 40 minutos, se ele quer mudar, muda já. Tira lá, tira aquele Rafael que deve estar todo borrado depois da cagada que ele fez, deve estar todo mijado já, falando, ai, não posso voltar pro Brasil, e substitui ele. Bota outro no lugar. É isso aí, o México descendo aí. E agora vamos aproveitar a boa sorte do Russo. Russo, narra esses próximos 5 minutos aí, Russo. É nóis, aí Neymar tocando pela esquerda. A bola indo simplesmente pela linha de fundo para tiro de meta pro goleiro Corona do México. Aí o Neymar. O México tá marcando muito bem, né? O Brasil tendo que dar chutão. Tá marcando bem pra caramba, tem disciplina tática. E aí também ajudou a fazer aquele gol naquela jogada totalmente aleatória no começo. Aí pode armar mais defensivamente ainda. Agora, time que fica só no recurso, costuma ser castigado por isso. Por isso mesmo, acho que o México tem pra cima. Vai aí, Russo. É isso aí. A bola tava com o Chaves, agora voltou pro Chaves. Chaves vai entrando no meio, toca pela esquerda. Vai lá, domina. Não sei como é o nome desse, tá passando. Colocando a bola pro meio, vai arriscar o chute. Zagueiro da seleção bateu na bola e o goleiro, mão de alface, tá lá. O nosso Gabriel, que infelizmente hoje também, com erro da defesa, não pôde nos salvar nessa. É, ele realmente foi extremamente prejudicado, concordo. Aí o cara falta, né, pro... reclamando aí, falta mais grave. Qual que é o jogador? É o 2, é o Jiménez. Ismael Jiménez. Tem um que chama Chaves aí, né? Tem o 5, é o Chaves. Chaves. Olha lá, o Brasil tomando a bola. Vai colocar na boca, no meio da área. Quase chegou pro Neymar. Sobrou pro Alexandre, mas estava impedido. Neymar, era isso? Acho que era isso. E Neymar? É, tá bem, foi bem próximo lá, um pouco duvidoso. Vamos acreditar aí que realmente estava, mas também não ia conseguir fazer muita coisa, não. Ou não, ou vai saber, nem mais só precisando dar aquela corrida pra dentro da área, passando por cima de todo mundo. Ia sobrar pro Oscar ali, ia ser uma boa oportunidade se não tivesse impedido. Vai lá o tiro de meta, cabeceado do México. Vai lá o Marcelo, conseguiu se livrar. Tocou ali pro 15. Brasil trabalhando a bola na defesa, conseguindo não dar chutão, mas México tá marcando. Passou, tocou de letra. Brasil conseguindo criar um pouco mais ali na entrada da área. Vai, Brasil, que nós acreditamos em você. É a Rádio Capivari, o Brasil, aqui na narração crítica, mas que enaltece também aqui o nosso futebol brasileiro. É um esporte coletivo, um esporte muito legal. É isso aí, o Brasil trabalhando a bola pela direita. Vai tentar o drible. Tocou a bola pro meio, voltou. Vai lá, Brasil. Bola sobrou pro México. Deu um chute de alface. Vai lá, sobrou pro 6. Tocou pra lateral. Nada, Brasil não consegue passar a defesa do México. O México tá marcando muito bem. Vai lá, Brasil, não pode dar chutão. Trabalhando a bola na defesa. Toca pro Juan. Juan, que não quer sair da seleção até 2014, quer ficar. Olha aí a falta. Cartão, hein? Era pra cartão, essa falta aí no Marcelo. É, o Marcelão também sentiu ali, pediu cartão, o juizão falou que quem dá o cartão que sou eu. Vai ficar na conversa, hein? Ficou já. Esse é o famoso juiz com penteado de tubarão. Mamãe me penteou. É, ele é fã do Neymar. Neymar tá parecendo um Chitãozinho Chororó. Aliás, falando já então da vida íntima de Neymar, como que tá a relação dele? Temos notícias já de quantas mulheres já estão grávidas por Neymar, como que ele conseguiu ali fazer. Parece que ele tá batendo o recorde do Michael Phelps nas medalhas. Neymar tá garantido lá o futuro de muita mulherada lá em Londres, né? Conseguiu já chegar nos 5 continentes, né? Parece. Eu sei que os índices de fertilidade na Inglaterra chegaram aos níveis do terceiro mundo agora. E o mano reclamando a terceira vez a falta em cima do jogador Rômulo. É o Rômulo? Isso, do Rômulo. Esse aí foi o Damião que tomou a pancadona do Reyes. Lá o Brasil com o Neymar. Tocou pela lateral, o Neymar aí foi apertado. Por dois jogadores, inclusive, hein? Vamos lá, o Brasil trabalhando a bola. E de novo o México por baixo ali. Olha lá, tem mais 20 segundos. Quem sabe a sorte vem agora. O Brasil dominou. Conseguiu passar. Sobrou de novo. Marcelo. Lateral pro Brasil. Vai lá, Neymar. Tocou pro meio. Quem vai agora? Vai o nosso amigo Capitão Caverna. Vai, Capitão Caverna. É você, o gol do Brasil, Capitão. Vai, Neymar pra dentro, lançou, tá lá na área. Quem foi lá, goleirão, já rasgando por baixo, fazendo a famosa jogada do arrastão. Esse goleiro aí tá com muito mais cara de tranquilidade que o nosso. México 1, Brasil 0, 30 minutos do primeiro tempo, galera. Ainda tem mais 15. Já tinha um pessoal lá em aquecimento do Brasil. Tá lá, acho que vai entrar daqui a pouco. Tá pra entrar esse rapaz, tá aquecendo. Vai entrar pros 15 minutos finais aí do primeiro tempo. Vamos ver quem sai. Brasil com a posse de bola no seu campo de defesa. Vem virando o jogo aqui, tentando subir pela direita. Tá lá. Hulk. Ele se arrependeu, galera. Mano Menezes se arrependeu e vai mudar o jogo. Caindo pra dentro, meu caro Laurindo e Russo, situação grave. Bola no ataque do Brasil aí, vamos, o que foi que aconteceu? O jogador deu uma cabeçada no outro lá, acho que quebrou o nariz do rapaz lá do México. Mas isso significou o quê? Significou que o México recuperou a bola e está com o poder ali novamente no seu campo de defesa. E agora sim que o México vai virar o jogo e segurar um pouquinho a bola, segurar pelo menos mais alguns minutos. México tentando subir aqui pela esquerda, fazendo uma campanha já com seu 1-0. Já está na nossa intermediária, hein? Está na nossa intermediária pelo lado esquerdo. Está lá o famoso Pepe Legal. Peralta, que fez o nosso gol, perdeu a bola. Tá lá, Brasilzão consegue recuperar e já joga aqui novamente pra esquerda. Mais uma vez, eles fazem e jogam a bola pra fora. Não dá pra entender. Segundo entra Hulk e sai quem? Tem que sair aquele arrombado. Como que é o nome do arrombado? É o Rafael, né? Rafael tem que não, sair. Não, vai sair o Alexandro. É, realmente ele se arrependeu, ele tá desfazendo a substituição, né? Tá botando o time como entrou nos primeiros jogos. É, tá certo ele. Se arrependeu há tempo, vamos ver se vai ter tempo. Tem 15 minutos aí desse primeiro tempo. Então Hulk, pelo menos já entra um pouco mais descansado, né? Às vezes nesses esportes de ponto, o cara 15 minutos a menos também vai fazer grande diferença lá no final. Se precisar, de repente até pra uma prorrogação. Vamos acreditar, né? Tem prorrogação ou é direto pros pênaltis? Prorrogação. Sem gol de ouro. Então, vamos acreditar que é possível a gente ir pra lá. Já acreditamos hoje, acabou a luz aqui na Universidade Federal de São Carlos, mas a Rádio Livre Capivara continuou funcionando aqui através de geradores. É, rapaziada, você que tá aí no campus da UFSCar ouvindo a gente pelo radinho de pilha, pode vir aqui que a energia aqui tá funcionando e vendo esse México vindo pra cima do Brasil. Não, o Brasilzão consegue segurar e mais um lateral lá. Aumentando o número de laterais aqui, o Wimbledon. Tá lá Fabián diretamente da novela pra cá. Vai que vai, Brasil. México conseguindo a posse de bola aqui, vindo pra cima da gente. Descendo mais uma vez pela esquerda. Lance perigoso aqui na nossa intermediária. Brasilzão recupera e bota a bola pra frente. Não tem que pensar duas vezes. É back de fazenda mesmo. É o back da chácara. Positividade total aí. Os camaradas todos chegando, trazendo energia. Vai lá, 32 minutos, Brasil com o Hulk voltando a campo. O Mano Menezes se arrependeu da escalação e conseguiu botar o Hulk de volta aos 15 minutos. E no momento, alguns momentos, a gente vê essas cenas de Taekwondo acontecendo no campo. E o juizão tá deixando rolar, hein? De que país esse juizão, rapaziada? A gente vai descobrir de que país que esse juizão que ele tá liberando total. Bola aqui, de repente, volta diretamente pro goleirão mexicano. Olha lá, Brasil voltou a fazer aquela pressão que fez no começo do primeiro tempo. Mas tem que tomar cuidado para não tomar um contra. Jacques Roger. Esse aí é encanado, hein? Quem que é esse mano aí? Belga? Nossa senhora, esse cara é foda. Presidente tava lá, mano. É presidente do Comitê Olímpico Internacional. Vamos que vamos, o México descendo aqui pra cima da gente. Com a bola, faz tentar de fora. Ai, meu Deus! De longe o mexicano tenta lá. Esse aí é um brincalhão, esse daí. Esse, Fabián vindo pra cima mesmo, chutando ali na intermediária, coisa que o Brasil devia fazer. Quem faz isso bem é Hulk. Vamos ver se Hulk consegue fazer. Ó, aí, caralho, isso ainda bem que foi pra fora. Goleirão brasileiro tava atento. Saiu olhando pro lado que a bola saiu. Pelo menos ele conseguiu ver a movimentação da bola. Tá lá a nossa torcida brasileira, pra quem estiver acompanhando pela TV, pode reparar que a turma tá no pagode louco lá, pelo menos não é o samba de japonês. Aquele cara é tipo Nuzman. Aquele cara aqui no Brasil, conhece o Nuzman? O Nuzman também é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro aí. É. E no Compan faturou muito aí, né? Contratando suas próprias empresas pra fazer os estádios pelo Brasil. Ah, não acredito. Como que é? O Nussmann contratou Nussmann. As próprias empresas para construir. Exatamente. É, Carta Capital falando ali, uma entrevista. Foi isso, é importante. Mas vamos lá, Leandro Damião tentando pegar a bola aqui logo na entrada da área do México. Não adiantou nada. México recupera na sua defesa, mas o Brasil está pressionando lá. Está pressionando lá. E o Casmo Nussmann está colocado aqui em questão. Hein? O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro tem algumas empresas que constrói estádio, e ele mesmo contratou essas empresas para construir os estádios da Copa do Mundo, é isso? Ele misturou o negócio das Olimpíadas com a Copa do Mundo. Malandrão, malandrão. No PAN. Não, no PAN. Ah, no PAN, já foi. Ah, o PAN foi uma tragédia. Olha o México chegando para cima, pode ser outra tragédia. Chutou de fora da área, sobrou para quem? Meu Deus! Esse cara é bom, hein? Gabriel Mondeu Salcido passes, viu tudo acontecer na sua frente. Passou raspando, rapaziada. E que chute de fora da área. É o segundo em menos de 5 minutos. Salcido, número 3. Salcido. É complicado lá. Vamos lá, Brasil 0, México 1. E a gente indo pra cima. Hulk entrou aí faz 5 minutos, não encostou na bola. Vai, Laurindo, que é sua. É, agora que agora eu acho que vai sair o gol, hein? Agora eu tô achando que vai sair o gol do Brasil. Eu tô com toda a positividade do mundo. Mas assim não, né, meu filho? É bom. Ainda tá com a posse de bola. É, mas o México tá realmente muito bem na marcação. Mandou a bola pra tiro de meta. E agora vamos tentar começar tudo de novo do começo. Eu acho que eu... É isso aí, eu acho que não tem que ficar... Lá de trás. Rifando bola, não. Sim, eu quero. Caracas, o caralho é pensamento. Agradecendo aqui diretamente o churrasquinho do outro planeta. Aqui na 96,1 FM você tem, ó, tem o churrasquinho de gato, e aqui é de ET, hein? Você pode provar muito bem a carninha. Valeu, do ET, tá bombando aqui. Lembrando pra todo mundo, o churrasquinho tá lá embaixo, a cerveja tá gelada aqui em cima. 96,1 FM na comemoração aí de um momento histórico. Pelo menos já somos prata. Vamos acreditar que já medalhamos. Fazia tempo que não medalhava, medalhamos. E a primeira medalha da Rádio Livre Capivara, hein? Medalha de prata até agora para a Rádio Livre Capivara, mas acreditando na medalha de ouro. Vai, Hulk, faz um gol. Você não fez nenhum gol até agora, Hulk. Faz um, Hulk. É só vir colocar R$2 na caixinha e pegar a cerveja. Vai, tá todo mundo gol. Vai lá. Esse aí chegando aqui no ataque, mas foi desarmado pelo mexicano. O mexicano tocou mal, vamos ver, pode ser uma boa oportunidade. Parou, pensou, tá olhando, e tocou, tecou, aí vai indo, invadiu a área, tocou no meio de campo. Não foi, peraí. Melhor jogada do time brasileiro no jogo, hein? Como que perde esse gol? É isso aí. Agora contra-ataque do México, vamos ver, pode vir com perigo. Lançamento de bola, mas não, a zaga tava ali, tirou, vamos reconciliar essa bola aí. Tocando bola aqui no perto da defesa, mas não, agora caindo pro ataque aqui no meio de campo. Brasil descendo pro ataque, tentando criar aí uma oportunidade, vamos ver. Puxou pra dentro, chutou de fora. Será que foi o incrível Hulk? É impressionante. Se fosse o Oséias, fazia o gol no rebote, hein? Olha, é o Hulk mesmo? É o Hulk. O capitão falou que ele ia fazer isso, hein? É isso aí, agora é escanteio perigosíssimo para o Brasil. Vamos ver, Hulk também na cobrança. Botou fechadinho, mas o zagueiro conseguiu tirar de cabeça. A bola sobrou para o Brasil no meio de campo. E o México já vem vindo, hein? Vem com a marcação em cima, mas não, o Brasil vai tocando bola, caindo aqui pela esquerda. Tocou para quem? Tocou pro Fita, vamos ver. Faz uma fita, faz um pedala, mandou para a área, mas foi muito forte. Daí não dá, né, Leandro? Isso aí, agora de meta para o México. E México ganhando de 1-0, hein? 1 o churrasco 0, do 0. Outro mundo está maravilhoso. E bem assado, sem gosto de fumaça, porque deixamos bastante o carvão queimar. Muito bem, Persinho, é isso aí. É isso aí, em Marte, então já está marcado o próximo churrasco intergaláctico em Marte ou em Vênus? Já está rolando, galera. Então vamos lá, Brasil, agora fez uma falta criminosa, mas não foi nada, aparentemente. Isso aí, Brasil tentando subir para o ataque, vamos ver, tocando bola, aqui no lateral esquerdo com o Marcelo. Marcelo toca para Neymar. Neymar avança, vamos ver, pedala meu filho, não. E tá indo acompanhando e vai, não, tocou mal. Mas não, o Brasil briga pela bola, mas continua com o México. O México agora pode fazer um contra-ataque. Mas não, virou luta livre, não. Parou com falta. Defesa brasileira parou com falta no meio de campo, acho que foi uma boa atitude. É, 96,1. É isso aí, mano, já coça a orelha. Brasil lutando. 1-0 México. Estamos caminhando para os 5 minutos finais do primeiro tempo. Se nada acontecer, a gente começa o segundo tempo com 1-0 para o México, na final das Olimpíadas. A nossa medalha inédita pode estar indo embora. Brasil tocando no meio de campo. Rômulo para Neymar, deixou a bola com Neymar. Neymar toca na frente para Oscar. Oscar de lado, Marcelo. Marcelo tentou drible, brigou, a bola ainda é nossa. Oscar olhou ali no meio, quem tá lá? Hulk brigou, Marcelo chutou com a esquerda. Passou pelo lado esquerdo do gol adversário. Ele corre para repor a bola. O Brasil sabe que a situação não tá fácil. O tempo está correndo. Foi um tempo inteiro com o México na frente. Lembrando que o gol saiu a meio minuto do primeiro tempo. O bom pivô do Damião. Damião. Lá vem o México. Chutou pra frente, briga no ataque. Bateu nas costas do atacante. Sobrou para o brasileiro Oscar. De calcanhar não deu. A bola é recuada lá para o goleiro brasileiro. E sai tocando com o zagueiro. Toque de bola lá atrás. Lateral esquerda, Marcelo vem buscar a bola. Driblou, mas se complicou. A bola é do México. O juiz deu falta. E cartão amarelo para o brasileiro. Deu falta para o México. Uma falta do Marcelo no atacante, o Peralta, autor do gol. É, Marcelo tomou uma amarelinha ali. Olha, mas chegou, deu uma... Um chute no joelhinho, né? Acho que isso daí é permitido no futebol, não? Um chute no joelhinho. Ele deixou escapar a bola e foi com força pra cima do outro jogador mexicano. Está conversando com o juiz agora, ele está explicando as regras do jogo. Parece que ele se entende, apesar do juiz ser de que nacionalidade? Eu não sei não, mas eu tô botando ele como nacionalidade do arrombado também. Tá entrando na lista hoje, tem um time inteiro de arrombado aí. Esse também pode ser uma falta perigosa aí para o Brasil, que eu acho que eu vi que foi perto do campo de ataque do Brasil. Ele dá uma olhada aí, Pierce. Olha ali, dois caras de terno, gravata e camisas azuis discutindo a problemática do jogo. Aí está o gol do México. Aos 30 segundos do primeiro tempo, Peralta, uma falha da zaga brasileira, toque mal feito pela lateral, sobrou nos pés de Peralta, que colocou no cantinho. E dizem que nosso goleiro mão de alface não pegou. E lá vai a briga, Brasil com a bola. Mais uma falta marcada, agora contra a seleção mexicana, a favor do time brasileiro. Tá falando que pulou. O jogo está muito parado. O México está fazendo o Brasil entrar no jogo deles. Estão matando esses 5 minutos. O Brasil toca a bola atrás. Zagueiro para Rômulo. Rômulo devolve. De novo aqui pela esquerda com Marcelo. Marcelo adiantou na frente. Quem vem lá? Abriu para Neymar. Neymar na ponta esquerda. O time postado no ataque. Dois na marcação. Tocou para trás. Marcelo com a bola. Inverteu o jogo. Lá, recomeçando a jogada. Nosso zagueiro com a bola. Pelo lado direito. Agora Hulk dribla um. Tentou passar pelo outro. Tá brigando pela bola. Na força. passou, abriu para Marcelo. Marcelo tocou de canhota, Neymar ali no canto, sozinho na área. Cabeçada fraca. Ó, mas bela jogada de Hulk, o orgulho paraibano, hein? Chegou para dominar o jogo, vamos ver. Agora Neymar recuperou a bola. Hulk ali com a bola novamente, brigando, sempre na força, recebeu a falta. Faltando meio minuto para terminar o tempo regulamentar. Falta perigosa para o Brasil, hein? O Brasil pode trazer perigo agora para esse gol mexicano. Vamos ver aí, vamos ver quem vai bater essa bola, hein? Será que é Neymar? Será? Nossa, seria demais um golzinho no último minuto do primeiro tempo para fazer igual foi o primeiro, o último no final. Vai lá, Pierce. Olha a chance do Brasil, cruzou na área, atravessou a área sem tocar ninguém. Rômulo tava lá, tentou cabecear, mas acho que nem tocou na bola. Não, tocou, desviou a bola, mas passou longe do gol. Faltou uma velocidade lateral para ele, também estava impedido. Ele não estava impedido, no máximo o Leandro Damião estava impedido. Agora já passamos do tempo regulamentar. Parece que vamos começar o segundo tempo, então 1-0 México, Caverna. Pelo amor de Deus, 2 minutinhos adicional aí, vamos ver, o Brasil tem essa chance, tem que conseguir fazer um gol, sair do primeiro tempo empatado, porque nem que seja pra gente cair nas... Vamos lá, vamos cair pra dentro, na verdade, Hulk já tentou deixar lá, deixou pra Neymar, sobrou pra quem, bola de volta pra defesa do Brasil, o Brasil tem que ir pra cima como se estivesse acabando pro segundo tempo já, porque são os últimos minutos olímpicos, os últimos minutos do Brasil nas Olimpíadas, a gente tem que aproveitar ao máximo, vai Brasil, vai Marcelo, pedala pra cima deles, vem pra cima. Tá lá Marcelo fazendo toque de bola com Oscar vem descendo pela esquerda, tentou, não achou ninguém, não passou, segurou demais, cadê um 2? Vamos num 2, turma, vamos num 2, Brasil virando o jogo, como fez durante a Olimpíada, tô completa, sempre invertendo, lançamento em profundidade ali, vai ter que matar no peito e partir pra cima, exatamente o que ele fez, matou no peito, tava vindo o Brasil quase na área, pedalou, quem sabe agora tentou cruzamento, nada, a defesa mexicana recupera a bola do Brasil e vem pra cima, vai Brasil, já estamos lá de novo. Vem o Oscar descendo, virando o jogo aqui pra esquerda pro Marcelo. Marcelo dá uma olhada, tem alguém sem livre. Lá é ele, Neymar. Vai, Neymar. Vai pra cima deles. Faz o gol, Neymar. Faz de longe, chuta, ameaça, chuta. Aí, caralho! Ameaçou ali, acertou apenas a câmera que tava lá no fundo, mas passou bem perto. O Brasil vindo pra cima, usando a habilidade e chutando. Tem que ter um chute. Essa é uma das características do Neymar, é pegar de tapa lá de fora da área, na entrada da área e botar pra dentro. 45 minutos, falta 10 pra acabar o complementar. É isso aí, Brasil 0 e México 1. 96,1 FM, Rádio Livre. Ai, México 1, Brasil 0. E tá lá encerrado o primeiro tempo, rapaziada. Aí algum comentário geral a respeito dessa tragédia, tragicômica, comédia que tá acontecendo aqui, meu caro Piercing? A verdade é que a gente não acreditava. A gente achava que tinha chegado o momento. A inesperada, a impossível medalha de ouro que o Brasil nunca conquistou. A onça chegando aqui, então a onça vai beber água. É complexo, complexo sim, rapaziada. Vamos que vamos aí, Brasil 0-1. Então vamos pro intervalo aí, botar um som pra todo mundo. 96,1 FM. Fica na sintonia que daqui 15 minutos a gente volta, hein? Rádio Capivara é a ocupação pacífica na luta pela reforma agrária no ar. 96,1 FM pelo direito de transmitir. Rádio Livre Capivara. Sem agradecimento dos filhos deste solas, mas gentil, Black e ele em seu rebento.

arrebentou Nossa Senhora. A galera virou, está maluca. Arrebentou Nossa Senhora. Olha aqui até com varacute o cão futuca. Arrebentou Nossa Senhora. Sim, a galera virou, está maluca. Arrebentou Nossa Senhora. Olha até com varacute o cão futuca. Diz que não tem mais sempre tem. A viúva fingiu, mas deu fora. Quando sorriu pro brigadão, e depois como Judas ela chorava. O padre interrompeu a extremoção. A galera doidinha pra ir embora. Encheu a cara de timbuca, levantou o defunto antes da hora. E a viúva ficou lelé da cuca. Olha, meu Nossa Senhora. A galera virou, está maluca. Olha, meu Nossa Senhora. Até pro varacuto cão futuca. Olha, meu Nossa Senhora. É, a galera virou, está maluca. Olha, meu Nossa Senhora. Até pro varacuto cão futuca. Olha, meu Nossa Senhora. E a galera virou, está maluca. Olha, meu Nossa Senhora. É, até pro varacuto cão futuca. Olha, meu Nossa Senhora. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. Porque a arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada. Todo mundo mexia, todo mundo requebrava. Todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. Você para de brincar e mexer, você envelhece, desce. Quando você para de brincar e mexer, a sua barba cresce, desce. Quando você para de brincar e mexer, o seu amor desaparece, desce. Você para de brincar e mexer, seu coração em vez de bater, padece. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. Irmão, irmão, pare, pense, brinque, mexa. Pare, pense, brinque, mexa. Irmão, pense, brinque, mexa, pare, pense, brinque, mexa. Pois a vida é bela. Tem gente que não sabe brincar e mexer com ela. Pois a vida é bela. Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Vem mexer. Mexe, mexe. Comigo. É isso aí, brother. Foi aos 12 anos ouvindo aquele balanço maravilhoso da Tábua de Esmeraldas que eu comecei a chacoalhar um violãozinho e não parei nunca mais. É, agora é só mexer e sacudir o esqueleto. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe, mexe. se não fizer sol amanhã. E se chover também, eu não vou sair de casa, pois eu não estou aqui pra pegar uma gripe danada. E no fim da semana eu não poderei ver a minha namorada. E no fim da semana eu não poderei ver a minha namorada. Guerra, queremos guerra. Guerra, queremos guerra. Mas só se for pra brigar com a minha sogra, que ainda não sei porquê não gosta de mim. Eu sou um rapaz considerado simpático, chego a ser até adorado pela minha querida mãe. Este pequenininho me ensinou que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. E desde pequenininho me ensinou que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. Guerra, queremos guerra. Guerra é um só momento depois da guerra. Não faz a guerra, mas é um sonho. E desde lá mais, até o mundo. Vai Brasil, começou aqui na 96,1 FM, é agora sim! Brasil inicia o segundo tempo, vamos ver se consegue fazer um gol aos 30 segundos que nem a gente tomou do México. Vai Brasil, a gente já é prata e a gente pode ser mais aqui na 96,1. México 1, Brasil 0, 45 minutos de jogo, começando agora o segundo tempo. Laurino, meu caro amigo, o Hulk já tá com a bola descendo pela direita, conseguiu passar pelo primeiro mexicano, já tá na intermediária, quase entrando na área, foi derrubado fora da área, é falta muito grave essa, hein? Falta na cara dura, quase poderia ter sido nosso pênalti, chance magnífica aí pro Neymar, cartão amarelo já, começando na pressão, muita correria, tem que ser isso aí, Laurindo. 40 segundos do jogo, a gente pode praticamente repetir o México mesmo, fazendo um gol no comecinho do jogo. Eu acho que vai dar sorte aí, positividade, chapéu da sorte. Chapéu da sorte, camiseta da sorte, churrasquinho da sorte, rapaziada da sorte, cervejinha da sorte. Manda ver aí, Capitão Caverna. Total aqui na 96,1 FM, cobrança de falta na entrada da área, ali Neymar, dá pra botar pra dentro, Neymar, vai lá, bota pra dentro, não segura a onda não, Neymar, arrebenta com tudo, nosso número 11, baixa Romário em você, baixa os grandes craques da seleção, deu dois passos pra trás, tá mirando, os flashes estão explodindo, a defesa tá preocupada, foi Hulk, chutou na bicuda! Defesa mexicana vai, Hulk novamente pode ter mais uma oportunidade, não. Perdeu a bola, foi com muita força. Hulk passou um pouquinho da medida, mas tá lá, hein? Brasil chegando nesses primeiros um minuto e meio aí, já chegou pra cima com muita velocidade e Hulk correndo pra cima. Foi a bicuda. Acho que foi bem feito. A defesa mexicana tem todos os méritos dessa daí, porque o Hulk mandou bem. Poderia ter mandado um pouquinho com mais efeito, assim, pra desviar do zagueiro, poder cair pra dentro, mas tá firmeza, tá valendo. Aqui na 96,1 você fica ligadaço, estamos transmitindo todos os jogos da seleção, já somos prata, vamos em busca desse ouro, vamos rapaziada. Vai lá Brasil aqui no seu campo de defesa, trocando um passe de bola, Neymar tentou fazer um passe aí de voleibol, não conseguiu, sobrou pra quem? Sobrou pro mexicano, perigosíssimo, não podemos perder essa bola, não podemos vacilar, vai Leandro Damião, oportunidade de contra-ataque, conseguiu achar aí sim, Neymar tava lá na frente, não conseguiu perder a bola, chutou de fora da área e... Ai, ai, ai, Brasil chegando com mais um chute, antes dos 5 minutos primeiros, aí já dois chutes. inacreditavelmente conseguiram deixar animado até o médico da seleção, o Runcon. Chutão do Brasil aí, Neymar. Acerta, meu filho, tem que acertar. Vai, continua, não desanima quem tiver acertar. E dá pra ver que a torcida no estádio ali é brasileira, hein? Os caras, quando o Brasil tá perdendo, fica todo mundo quietinho. Quando o Brasil tá chegando, os caras querem ver espetáculo do Brasil. Vamos, Brasil, vamos dar espetáculo, Laurindo. Vamos, vamos, vamos. A Rádio Capivara sempre dá espetáculo hoje com os churrascos do outro mundo do Dr. Percy. Vai, Capitão Caverna. Churrasquinho do outro mundo tá lá. Capitão Hulk chegando aqui, driblando todo mundo, partindo pra cima. Hulk com essa característica principal, que é o famoso ponta direita recuperado das antigas, hein? Uma posição que não existia mais. Brasil já cobrou lateral, tá lá. Leandro Damião olhou pra área. Na verdade, Oscar vai tentar cruzar. Conseguiu o cruzamento. Quem tá lá dentro? Ai, direto! Entrou com o jogador, mas não entrou a bola. E Corona! Corona de segura. Que cruzamento de Oscar. Dava pra ir pra dentro direto. Leandro Damião. Ai, se viesse um pouquinho mais pro lado, foi mais pro gol, por isso que o Leandro Damião não alcançou. Não foi um bom, não foi um cruzamento na cabeça. Mas o Brasil tá vindo pra cima. O coach aí, ó. Vai, coach! Mano Menezes, pensa bem, resolve. Você merece a medalha de... Você merece a medalha de ouro, Mano Menezes. Aproveita essa água mineral, que é a última coisa que a CBF vai te pagar se você não ganhar essa medalha de ouro, mano. Vai voltar de jegue pra casa de novo. Será que o Mano Menezes vai voltar de jegue? Enquanto isso, o México vem vindo aqui preocupadíssimo em já garantir o jegue pro Mano Menezes, mas não. A defesa brasileira se recompõe e já acha dentro do Damião, que tenta fazer um passe rápido pra Hulk, nosso ponta direita. Hulk não chega lá, não chega lá, não chega lá. Mas boa pergunta, hein? Acho que o Mano Menezes continua, mesmo que ficar aí em vice. Continua, conseguiu medalhar, levou para as finais, já é um grande proveito. Vamos lá, Brasil, Neymar tá livre, passando por todo mundo, vai passar por mais um, tá dentro da área, pode ser que agora chutou fraquinho. Mas isso, em 5 minutos o Brasil fez mais do que o primeiro tempo inteiro. Em 5 minutos fez mais que o primeiro tempo inteiro, e espero que seja somente 1% do que vai fazer no segundo tempo. Vamos, Brasil, vamos lá, que a gente já é prata, a gente merece o ouro. A canarinha tá apitando aqui, Brasil, no seu campo de defesa. Tá lá esse zagueirão aí. O Thiago Silva, né? E Rafael. Rafael continua, não teve nenhuma substituição, mesmo depois da cagada. Vamos lá, Marcelo descendo pela direita, foi pra cima, já foi bloqueado pela defesa mexicana, vai sair pela lateral. Não, o México conseguiu ir. E no bate-rebate, a bola continua em jogo, galera. E tá no campo de defesa do Brasil, mas agora sim a bola sai. Não saiu, agora sim saiu a bola. Tá lá. Brasil nas Olimpíadas, 10 minutos, 5 minutos do primeiro tempo. Estamos aqui com o México 1 e Brasil 0. Laurinho. Olha que boa jogada do Neymar. Vai pra cima, meu filho, se consagra. E o juiz falou que ele é cai-cai, falou que não vai dar falta, não. Mas foi uma bela jogada do Neymar, valorizando seu passe. E agora falta no Peralta. Esse cara aí já tá enchendo o saco. Já fez o gol, pelo amor de Deus, meu. Para de encher o saco, Peralta. Peralta com as suas peraltices. É um Peralta, é um brincalhão, né? Aí tá naquela câmera invertida que dá pra deixar a gente completamente louco tentando narrar o que acontece. Mas tá lá, vai lá, Laurindo. É isso aí, chegando no time do México no meio de campo. Vamos ver, olha só o jogador mexicano. Mas o Brasil retoma a bola, o Brasil manda. Olha só o Brasil descendo, o México pegando a bola. Olha só o México e o Brasil tomando a posse de bola. Olha só, pode ser agora o Brasil. Boa jogada, Neymar vai chutar. Não, não, não tá impedido não. Tá impedido sim. O Bandeira deu. Tá lá o impedimento. Vai rolar um bobó de camarão. Ah, acreditamos que o suficiente. Acreditamos sim que estamos sendo acompanhados, não só aqui na cidade, como também no planeta todo, e através das ondas de rádios com os extraterrestres. É muito importante a gente sempre lembrar, e até mesmo você que esteja aí no Douradinho, aí pelo Santa Felícia, ouvindo a gente aqui na Zona Norte de São Carlos, você na cidade de Jardim, no Tijuco Preto, você tem a possibilidade de acompanhar 96,1 FM e... ver, conferir e ouvir. Ver não. Ver sim, Laurindo narrando mais um gol. O Brasil descendo de novo. Pode ser agora. Indo pela lateral esquerda. Toca de calcanhar, Marcelo. Agora vamos ver, Marcelo. Jogou tão bem os outros partidos. Calcanhar de novo. Cruzamento para a área. Pode ser agora. O goleiro saiu socando. Nocaute Neymar. Nocaute Neymar. Goleirão no Caetio Neymar. Tomou uma aí na boca. Vamos ver se foi de direita, de esquerda. Ou foi meio John Jones ou Anderson Silva. Nocauteou Neymar. Preocupa porque se não tivesse machucado, ele não ia sair de campo. Não ia ficar deitado nem fudendo com o time perdendo, né? Não teria como. Vamos ver. Não bateu muito no rosto, mas acho que foi a pancada. Foi muito forte. Isso é o corpo, tá vendo? Acho que foi. O corpo bate muito forte. Olha o tamanho do goleiro e o tamanho do Neymar. Nossa, ele tomou uma sim. O goleirão deu uma olhada na cara dele e deu uma na cara dele, galera. Eu vi um cotovelo aí do goleirão. Rolou um cotovelo e ele olhando com cara de mal. Vamos lá, México, essa possibilidade aí de mostrar que eles estão começando a partir pra violência, goleirão. Mas acho que foi mais um lance do jogo, o goleirão se aproveitou do lance. Tá lá o Hulk, garantiu pra injetar uma injeção de adrenalina. Lembrando que esse médico aí do Brasil, o Hulk, olha lá, vamos ver se bateu na cara do Neymar mesmo ou não. Foi bem pra cima. Acho que teve dois ou três impactos ali. Teve dois impactos, pelo menos, cara. Ô, louco. Eles estão recuperando uma que rolou um soco do brasileiro, foi isso? Nossa, o brasileiro deu uma na cara, hein? Eu tive a impressão de... Você viu aquilo ali que aconteceu? O cara dando uma abraçada. Ih, vai terminar em violência as Olimpíadas. Espírito Olímpico aqui indo pro saco, definitivamente. Chora, Barão de Coubertin. Quem é Barão de Coubertin? É o idealizador dos jogos, o nome da medalha pela Fair Play. Ótimo, ótimo. O nome da medalha de Fair Play está se remoendo no caixão agora, rolando o Espírito Olímpico pro caixão. Vai, Laurinho, desculpa aí, a gente teve uma interrupção aí, foi a falta. Não, você interrompeu na hora que o jogo estava interrompido. Então agora vai lateral pro time mexicano. Neymar já quer voltar, levar mais porrada. O Chuca apanhou pouco. Olha só. E agora já tá na sua hora, Capitão Caverna. Manda ver aí a narração. Campeã da Rádio Capivara. Campeãoíssima aqui, 10 minutos do segundo tempo. 54 minutos, agora 55. 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos aí. 10 minutos então e 6 segundos do segundo tempo. México 1, Brasil 0, galera. Vai, Brasil. Coragem, coragem, coragem. Vamos pra cima deles. Neymar descendo como ele sempre faz. Pedalou, já tá dentro da área. Vamos ver o que pode acontecer. Tem 3 marcando ele. Não tem nenhum brasileiro na área. Ele ainda tá lá, conseguiu passar por 2, vai passar pelo terceiro, continuou com a bola e perdeu a bola, mas ainda tá dentro da área. Essa bola tá viva, mas deu um chutão e o mexicano conseguiu e tá armando contra-ataque. Ai, meu Deus, aí vai sair um cartãozinho pro Brasil? Não, vamos ver. Neymar voltou com fome de gol e voltou pedalando. É isso aí, Neymar. Não tem jogo de volta, tem que mostrar pros caras que você manda aí, cara. Ele não pode pensar que é Libertadores. Lembra que ele fez no Libertadores? Tomou porrada pra caralho num jogo, voltou no outro e fez 8, 7 gols, sei lá quantos gols que o cara fez. Vamos lá, brasileiros caindo na lábia aí dos mexicanos, né? Tem que tomar cuidado para não tomar um cartão, ficar muito esperto. Mais uma vez o jogo para. Isso é a melhor coisa para o México, não tem nada melhor do que isso. Uma substituição do México já vai rolar aí. Tempo parando mesmo, esses 10 minutos começou empolgante, mas agora o jogo está extremamente parado. Não tem o que fazer, o número 16 vai substituir o 11, o cara tirou o Aquino. Aquino, hein? Aquino saindo e Aquino é craque, hein? Aquino é craque, número 11 geralmente é o centroavante, né? O baixinho que incomoda na área. E o 9, na verdade, é mais centroavante que o número 11. Mas o número 11 me lembra muito o Romário, aquele cara que sabia dominar como ninguém o espaço da área. Romário era sim goleador. Vamos lá, então sai Aquino pra entrar Ponce. Vai, Ponce, vai, atropeça e se machuca e sai de novo. Tá lá Neymar com a catarrada, tá de boa. Neymar tá com o nariz sangrando, cara. Os caras vão tirar ele na porrada, Neymar. Se olhou no telão, não pode se olhar no telão. Se olhar no telão é a maldição do Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo que gosta de ficar se olhando no telão. Vamos lá, Brasil mais uma vez, bola em jogo, começou de novo, tá valendo. Oscar já vindo pra direita, levantou a cabeça, conseguiu encontrar quem ali. Esse daí é o Marcelo devolve pra Oscar. Oscar conseguiu perder a bola ali pro mexicano, e o mexicano recupera e já vem pra cima novamente do Brasil. Vai, vai, vai, Brasil! Segura esses mexicanos, tá lá a Fabián, perigosíssimo esse cara, vou tomar muito cuidado com ele. México conseguindo dominar a bola, o Brasil fazendo a marcação, matou no peito, o brasileiro respingou pra todo lado. Disputa acirrada aqui no meio de campo pra ver quem que domina. O brasileiro fez a falta, o goleirão Juizão mandou seguir e deixou ali na mão do Rafael Gabriel, mão de alface. Esse aí foi o segundo goleiro, né? Não é o primeiro goleiro que dá a seleção, né, meu caro Laurindo? Acho que nem é o terceiro goleiro. É, o terceiro, isso. O terceiro, porque o primeiro nem existiu, né? Então começou no segundo, que era o Rafael, é isso? Rafael era o primeiro goleiro, o segundo Neto. Igual o Neymar mostrando que a balada foi forte ontem, mano. Tá lá precisando botar uma platina ali pra resolver esses problemas. E Brasil vindo pra cima, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa. Acreditamos nesse time, acreditamos nessa solução. Brasil vindo aqui descendo, Marcelo passou, tá dentro da área. Ai meu Deus do céu, o que conseguiu? Isso conseguiu um escanteio. É o Rafael, na verdade. Rafael descendo. Posso fazer uma pergunta? Brasil, daqui a pouco o Brasil de área, vamos ver o que tá acontecendo. O Hulk tá lá, sobrou, respingou, Leandro Damião pode emendar, não conseguiu, sobrou pra trás. Ai! Neymar! Consagra, meu filho! Não, Neymar, não faz isso. O que você achou desse chute do Neymar? Ele achou ruim. Como que pode melhorar? Tá ótimo. Essa é uma opinião sincera sobre o chute. Sei lá. Ai! Chutou lá pra fora. Dava bem pra fazer o gol, Neymar, hein? Dava bem pra... Perdeu o gol, Neymar, na real. Nossa, perdeu o gol, mas vamos, Brasil. O Brasil tá perdendo o gol. Tomar cuidado com quem não faz, toma. Mas vamos pra cima. Somos pratas e queremos o ouro. Vamos empatar, vamos pra... Meu, tem que ir pro mínimo e pros pênaltis isso daí. Não é possível que a gente vai perder no tempo normal. Não acredito, não acredito nisso. Coisa horrorosa que acontece com o Brasil nesse momento. A gente acreditava nessa seleção, a gente acreditou até o fim. Faltando 30 minutos, a gente está num sufoco danado. E o pior, Caverna e Laurindo, e nosso público, o Brasil não está gerando risco. A gente está numa situação assim meio... blasé, tá, situação blasé, piercing. Vai ali, ó, entrou o mexicano, conseguiu chegar perto da área, deixou o Brasil sair. Vou parar de chamar ele de mão de alface e vou chamar ele pelo nome verdadeiro. Gabriel, então, vai cobrar aqui o nosso tiro de meta. Cobra bem curto, cagada, posso dizer, não se cobra tiro de meta assim muito. Olha aqui, meu Deus do céu, vai Thiago Silva, tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Como que o cara me cobra um tiro de meta desse jeito? Só na hora que eu fui elogiar ele. Bota a bola pra frente, vamos bola pra frente, vamos lá pra frente, que é melhor, que dá mais emoção e vale a pena. Neymar aí dominando a bola, consegue fazer um toque com o Marcelo, bem curto. Marcelo vai fazer o que sempre fez, virou, inverteu o jogo, caiu no nosso ponta direita, que é o Hulk, vai ponta direita. Já estamos na intermediária, quase dentro da área deles, no bico da área, tá lá dentro. Puta, podia ter metido direto, não meteu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, México mais uma vez, bola pra frente, mas tá lá, não tinha ninguém, simplesmente tirou de lá. Isso quer dizer que o México agora sim tá recuado, o México tá com medo. Estamos chegando aos 15 minutos do segundo tempo e o México segurando para as causas do cair. Vai Brasil, toque de bola rápido ali na entrada, na intermediária da área. para ninguém. Eu acho que depende de nós aqui da Rádio Capivara, de toda essa torcida, levar o Brasil para frente. Vamos Brasil! Vamos Brasil! O gigante adormecido não está mais dormindo. Vamos, Brasil! Briga por essa bola. Ali na zaga começa a construir a jogada. Thiago Silva despacha para frente. Briga na frente, mas sobra nos pés dos mexicanos, que dribla o nosso meio de campo e começa o toque de bola ali pela direita. Sobe o time do México. Já na intermediária, toca a bola, desmancha a jogada mexicano-brasileiro, mas o rebote é deles. Marcelo é um guerreiro em campo e conquistou a bola. Olha lá, tentou ligar para Neymar, foi muito forte. Bem armada a defesa do México de novo. E os jogadores aí de maiores que 23, Marcelo e Hulk, tem que fazer alguma coisa, hein? É, já tem responsabilidade civil. Deve responder pelos seus atos. Nesse caso, eu acho que corrupção de menores seria um deles, cara. no mínimo, corrupção de menores aí pra cima deles. Vai, Pirce. Bem aqui pela direita, Marcelo. Não, Rafael na direita. Cruzou na área pra ninguém. É difícil essa seleção brasileira encontrar um centroavante ali na área. Não sei se os cruzamentos são ruins ou a posição do time que não favorece. Já. Damião, né? Cadê Damião, nosso artilheiro? Onde está Damião? Foi retirado do campo? Não. Só não está jogando. Ah, tá por aí. Mano, falando em inglês. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na defesa. Que perigo. Tá valendo tudo isso, pelo amor de Deus. Bicicleta no travessão. Que cagada da defesa brasileira. Caracas. Que cagada. Repita, professor Pearson. Uma falha inacreditável do nosso zagueiro. Agora Brasil vem pro ataque. Mais uma tentativa. Mas o que foi aquilo? Eu não sei o que aconteceu. Bizarrice. Meu Deus. Ficou reclamando de falta. Bom, continua 1-0 para o México. Por muito pouco. Falta menos de 30 minutos para o final do jogo. Tensão total aqui na Rádio Livre Capivara. A prata é bom, mas assusta. O que foi isso, gente? É, mas está na narração, né, Laurindo? É a liberdade autoral, a liberdade artística. Acontece isso sim. Então, aqui, o microfone é nosso. Olha lá a cagada. Ai, meu Deus. Ele foi com o braço, mas foi bola na mão. Devia ter parado, mas... Tirou com o braço. É, pelo amor de Deus. E o goleirão? Ó, o goleirão, se liga no mão de... Ai, não mostrou mão de alfaces. Mão de alfaces, pelo amor de Deus. A gente tem que se matar, professor Pearson. Mas o mão de alfaces salvou, hein? Salvou. Vamos lá, para mais um ataque do Brasil. Marcelo pela direita, o time todo vai para frente. Pediu ali no meio, lendo o Damião. Marcelo segurou a jogada, tocou para trás. Quem chegou ali? Agora com o Oscar, na ponta direita, não acha espaço, volta a bola, uma tentativa ali, agora já na intermediária, botou pra dentro, Damião dominou! Tira a zaga do México e conquista o tiro de meta. O Brasil tá merecendo sim um gol, professor Pearson, tá blasé, mas merece um gol, tá faltando na finalização, aí realmente tá chegando perto, tentou fazer. Nada demais, deu uma paulistaça na coxa do cara, deve estar doendo até não poder mais. Vamos lá, Laurindo, capitão. Vamos lá, mais 5 minutos aqui de Laurindo. E vamos ver, olha o Brasil tentando retomar a posse de bola no campo de ataque. O México manda a bola pro Mato, que o jogo de campeonato é de medalha de ouro. E aí vem descendo time do México. Foi falta. O brasileiro fez falta na cara dura, gente. Papagaiada. Olha lá. Zé Fini. Deu o Zé Fini. Ó, silêncio em campo. E vamos que vamos. É bom de conversa esse árbitro. Eu acho que não deu nenhum cartão ainda no jogo. Mas a falta deu, foi deu, pro time sim, brasileiro. Deu pro brasileiro e deu pro mexicano também. Olha só, pode ser agora. Foi falta isso, hein? Foi falta. O que o juiz deu? O juiz deu só no lateral, é isso? Opa! Chuveirada, ele pediu a chuveirada. Eu acho que foi falta, vamos ver o Hulk. Pode ser agora, eu acho que vai ser agora, hein? Tô sentindo o cheiro do gol brasileiro agora. Centra direita essa bola, meu filho, se consagra, Hulk. Vai pra bola, Hulk. Sobrou pro time mexicano, infelizmente. Interceptação do zagueiro mexicano. E aí vai. Aí foi. Aí vai de novo. E agora vai o Brasil com. Olha o ladrão. Olha o ladrão, meu filho. Pô, não dá assim. Vamos de novo, Brasil com pressa. Tá dentro da área. Agora escanteio. Ganhou escanteio, Neymar. Pode ser agora o Brasil pressionando muito nos últimos minutos. Apesar de uma certa postura blasé, tá pelo menos tá chegando na área. Vai, Oscar, meu filho. Coloca essa bola, tu coloca. Melhor que o outro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o brasileiro conseguiu chegar, mas não com força suficiente. A bola foi alta pro Damião cabecear decentemente. Cabeceou pra puta que... Quer dizer, pra Cardiff. Cardiff. E lembrando aí, meu caro Laurindo, que depois, aqui, daqui a pouco do jogo, teremos vôlei feminino na final, né? Final das meninas. 2:30 PM. Ó, resolveu o mão de alface, resolveu a nossa. É, resolveu porque ele tem uma baita de uma sorte batendo na trave, né? É, isso sim. Mas se ele não fosse na bola, é, era gol certeza. Olha só o time do México chegando. Olha o México chegando de novo. Não, não, não. Não chegou o México e o Brasil vai ter mais uma chance de ataque. Não, não, o México que vai ter uma chance de ataque. Passa a bola. Olha só, sobrou e é gol. Puta que pariu. É gol, mas foi anulado. Tava impedido, tava impedido. Foi anulado, foi anulado. Foi anulado, certeza? Foi anulado, certeza. Graças. Impedido. Nossa, tava impedido, senhora. O maluco tava impedido mesmo. Fiquem tranquilos. Peralta. Liga pro SAMU, é, gente. Liga Peralta pro SAMU. De novo. Se alguém puder pegar umas fraldas pra mim, também eu agradeço. Agora eu me borrei todo, confesso. Aí não ia ter jeito. Vamos lá, Brasil, que se ele não for o México, vai. Aquele gol aos 30 segundos também foi para quebrar o ânimo, hein? Acordar no sábado de manhã, para ver um... uma bobagem daquela, não dá, né? Não dá, não dá. Gol, gol na bobagem não é olímpico. Vamos lá, Brasil, queremos Olimpíada bombando aí, vamos fazer um golaço, fazer um negócio para entrar para a história. Alguém precisa entrar na história e quem está entrando por enquanto é México, mas Brasil pode ir atrás. Vamos ver. Nossa, isso aí tava impedidaço. Como que a gente não reparou nisso? 68 centímetros, segundo o nosso tiratema. 68 centímetros. E agora direto do Embry a narração, crítico fanista de Russo. É nóis ali, vai o México pro ataque. Tocou pela lateral esquerda. Vai lá o número 16. Cruzou. Olha a bola sobrando, Marcelo. Tira com tranquilidade. Bola indo pela lateral. Lateral pro México. Ali no tanque, campo de ataque do Brasil. E uma substituição. Vai lá, Capitão Caverna. Quem entra, quem sai? Saiu Cinco. Sandro. Sandro entra Alexandre Pato, que vai fazer os dois gols da nossa vitória. E eu acho. Alexandre. Eu acho que Alexandre Pato vai fazer os gols. Gostei da substituição. Alexandre tirou um Pato. Zagueiro pra pôr um atacante, é isso mesmo? O Alexandre Pato não tá por aí? Não, quem que saiu? Sandro. Sandro e entra Alexandre Pato. Estão esperando a presença ubíqua de Alexandre Pato. Gostei agora... muito, gostei muito. Olha lá, até o brasileirinho ali gostou da entrada do Alexandre Pato. Está até descendo para ver mais de perto essa vitória que o Brasil vai conquistar. Agora vai sim. Lá o México avançando pelo campo de ataque do Brasil, de defesa do Brasil. Pela lateral direita, saiu com a bola e tudo. Mas o Bandeira deu escanteio pro time do México. Vai lá, México alçar uma bola para a área do Brasil. Vai lá, Brasil. Sai México, sai México. Catiça nele, galera. Catiça nessa galera aí, brasileiros todos se aquecendo lá. Vai, Russo, vai que é sua. Vai lá, Brasil, com a defesa armada. México pra cruzar a bola na área. Brasil pra tirar. Vai lá, Brasil, tirando essa bola. Ai, vamos ver pra quem passes. Sobra. Quase o Fabinho, número 8 do México. Mete essa bola pra dentro do gol Brasil, mas nós somos Brasil, Brasil, Brasil aqui na Rádio Livre Capivara. Olha o mão de alface, olha o mão de alface. Olha onde ele tava ali, depois da pequena área. Nossa, mão de alface, mão de alface. Expressionante. Expressionante. Vai lá. Agora vai, hein, Russo, agora vai, Brasil. Vai lá, Rafael, pela direita, tocou. Vai lá. Brasil sobrando, vai entrar na área. Parou a bola, tocou pra trás. Tocou pra quem? Pro Rafael de novo. Rafael vai cruzar. Escanteio pro Brasil. Brasil aí. Não, lateral pro Brasil. Brasil aí indo pro campo de ataque. Duas bolas em campo. Aí fica difícil, né, meu querido? Vai lá, o Rafael. Rafael Silva tocou. Vai lá, Hulk. Olha o tamanho do cara. Tocou pro 8, pro Romulo. O Romulo não. O Romulo. Vai lá, Neymar, com seu cabelinho. Não, não é. Esse aí é o Marcelo. Marcelo. Vai, chutou pro gol. Sobrou o Neymar. Ai, ai, ai, caralho. Foi o Neymar? Foi o Neymar? Oscar, foi um dos dois. Tá lá, tá reclamando do quê? A defesa parou mesmo, filhão. Acho que aquele ali primeiro sobrou, foi o Oscar, é, e agora sobrou pro Neymar. Boa, boa, gente, Brasil, Brasil, Brasil, vai, escanteio pro Brasil. Vai lá, alçando a bola na área. Tocou o Hulk. Na mão do goleiro. Vamos defender. Corona. Esse comprou o Ray-Ban legítimo lá nas Europa. Garantiu Londres 2012. Vai ter que passar com ele na cara na alfândega aí pra não pagar impostos. Vai lá, México. Sofreu falta do Brasil. Aí no meio do campo do ataque, da defesa do Brasil. Vai lá, Fabián. Sofreu a falta. Sofreu a falta de... Nossa, esse do Thiago Silva. Sofreu a falta do Thiago Silva. Tá pedindo pra ser expulso esse Thiago Silva, hein? Tá querendo, hein? O juizão já conversou com ele duas vezes, se não me engano. Vai lá. Cobrou a falta pra lateral. Falta estranhíssima. Saiu ali, saída de bola. Falta pro Brasil, não é verdade? Não, vai, falta, Marcelo, pro atenção. México. É, falta pro México. O Marcelão fez o cama de gato. Cama de gato, Marcelo. Cama de gato. É a segunda no jogo já. Ô, louco, Bio. E o Mano nervoso aí, né? Várias vezes a transmissão mostrando aí ele super agitado, conversando muito com o time. Mas infelizmente até agora Brasil foi muito pro ataque, mas não conseguiu finalizar. Vai lá, Brasil. Agora o México tem uma oportunidade, mas a zica vai sair de perto de nós. Quem vai cobrar? Salcido cobrou. Gol. Gol. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Botão água no jeito. Agora vai ficar difícil, hein, Capitão Caverna? Agora vai ficar dificílimo, Russo. A tragédia está estabelecida. Ih, olha o Mano sentindo. Olha o Mano sentindo que tá entrando. Vai tomar o último copo d'água dele, que depois disso não vai receber mais nada. Tá lá, ele de novo, nosso carrasco, Peralta. Que falha de todo mundo, cabeçada, ele livre, ó. Cadê? Olha, veio que nem um foguete. Impressionante. Veio livre, livre, mão de alface, um não podia fazer nada. Um buraco na defesa do Brasil. Livre, livre, livre, livre, livre. Que terror, terror, terror. Vamos ver se a galera não amarela agora não. Vamos acreditar. É bom. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Acredito, medalha de prata é bom. Vai lá, Brasil. Vamos acreditar. É possível, é possível, é possível. 75 minutos, eu não sei nem fazer as contas quanto isso significa. 30 minutos do segundo tempo, temos 15 para acabar. Dois marcando o Russo, não. Dois marcando o Hulk. Vai, Hulk, vai para cima deles, Hulk. Derruba esses caras. Passa da bola, vai, Neymar. Vai você, Neymar. Recebe essa bola, resolve tudo. Tocou com os caras abriu para Marcelo. Vai, Marcelo. Bola para dentro da área, chuveirinho. Quem tá lá, Leandro Damião, não alcança. Ah, vamos que vamos, rapaziada. De boa, não é a tragédia, porque já estamos com a prata, vale a pena. Prata, medalhão, é essa seleção que vai vir para a Copa do Mundo, pelo menos já é medalha de prata. É alguma coisa, vai que vai, mas a gente quer ouro. 2 México, 0 Brasil, 15 minutos para fazer 2 gols. 15 minutos para fazer o que não fez no resto do jogo. Vamos que vamos, pelo menos empatar e levar para isso, para levar para a prorrogação. Número 4 brasileiro aí, a defesa brasileira hoje envergonhando a gente, deixando o Peralta. Como deixa o Peralta livre? As pessoas têm que, os caras têm que lembrar disso. Se o cara fez um gol, ele não pode ficar livre de novo. Vai, Brasil, descendo pela direita aqui com o Hulk. Hulk pedalou por cima da bola, não é a especialidade dele, já tá dentro da área. Vai, Alexandre Pato tentou. Ai, Alexandre Pato está em campo. Está chegando em campo, ó. Firmeza total. Brasil 0, México 2. Vamos que vamos, Brasil. Esse aí é o responsável pela tragédia. Foi o que deixou o Brasil tomar cruzamento para dentro da área. A Hulk foi, bateu com um bom ponto direito. Sobrou para quem? Sobrou para ninguém. Veio escorregando. Nada. Tiro de meta. Vai, Thiago Silva. Tinha que se consagrar. Quarto Mano árbitro. Menezes. Quarto árbitro dando uma bronca no Mano. Mano Menezes vai tomar bronca das... nação inteira, Brasil vai dar bronca em Mano Menezes, não tem o que fazer, a bronca está dada. Tá lá. Esse é o cara, hein? Esse é o bom treinador. Quem sabe ele vem pra treinar o Brasil pra Copa do Mundo. 2014 tá aí, hein? Vamos com a seleção pra cima deles. Lá vem México podendo fazer mais um terceiro. Tentou chutar de fora da área. Mão de alface só olha passar e olhou passar pra fora. Impressionante. Tá aqui, opa. Mano Menezes, e aí? Tem mais uma substituição, faz alguma coisa. Tá fazendo biquinho. Gasta a terceira substituição, mano. Aí o outro falando, por exemplo, se eu fosse você, eu ia falar isso. E o Ronco sempre cachaçado, né? Você pode olhar a cara dele, o cara tá sempre tomou todo. Né? Certeza. O Ronco, o médico da seleção, ele anda com a garrafinha de tequila dele lá, de pinga, aquelas de metal no bolso. Já fez até a técnica pra não pegar. Vamos lá, bola pra dentro da área mexicana. Tá Brasil chegando lá, vai tentar de fora da área. Conseguiu o quê? Um bate e um rebate pra quem? Mais um escanteio. Mais um escanteio, gente. Vamos acertar um desses escanteios. Vamos acertar fazer um desses escanteios. Fazer o gol agora, vamos bota acertar. Muita pressão. Vamos acertar, México, o pé, o cara perdeu o sapato, ficou nervoso. Vai, Brasil. Londres 2012. Rádio Livre Capivara acompanhando desde o primeiro jogo aqui, rapaziada. E depois, ó, lembrando, hein, tem jogo de vôlei na sequência. Vamos pelo menos passar no telão e quem sabe nos arriscarmos a narrar alguns sets, algumas manchetes, algumas cortadas, algumas faladas levantadoras, faladas dos coisas. Vamos lá, bola pra dentro da área, vai Hulk cobrar novamente, mais escanteio. Vamos ver se essa vez vai, eu quero narrar um gol, tá bola pra dentro, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém. Pro goleirão. Goleirão, corona, corona, as duchas, corona, tá garantindo, não tem, ah, olha só, não tem como fazer chuveirinho dentro da área, onde tem o cara que chama o nome da ducha, gente. Não dá, não dá. Mano Menezes tinha que ter pensado nisso, ai que medo. Tá o nosso goleirão com a bola, vamos ver o que ele faz, faz um passe curto aqui pela lateral. Oscar veio receber, faz troca de passes com o goleirão. Oscar tá na defesa. Nossa, camisa 10 ajudando o goleiro, Massacration. É, isso aí, 96,1 FM. 10 minutos para o final do jogo, na verdade, 10:40, 35 segundos. É isso aí, Brasil tocando bola, tomando fervo do México. Mas o Brasil tá forte, tá tentando atacar. E foi uma tentativa agora, virou um lateral ali do lado direito. O Hulk cobrou rapidamente, tocou aqui para o Mesica, voltou para o Hulk. O Hulk tentou fazer um toquinho, mas que é isso, meu filho? Isso aí, vai tocando e não saiu, não saiu, continuou. É do Brasil esse lateral, hein? Parou aí. Ô, louco, hein? Calma. Brasil sem gols na final, fez gol em todo jogo e na final não fez gol. Não, mas o Brasil já fez 3 gols em casa, três gols em todos os jogos que participou das Olimpíadas. Mas tá tomando fervo do México, vamos ver. Bola aqui no meio de campo, tocou para Marcelo, aparentemente do lado direito. Eu acho que não é ele, mas tudo bem, isso aí tocando pra frente. É, agora o lado esquerdo, é verdade, a bola vai para o ataque. Isso aí, o Brasil fazendo pressão e o México põe pra fora. Lateral para o Brasil. E ali na lateral esquerda mesmo, Marcelo. E não, agora a substituição lenta do México. Vamos ver se eles... vamos fazer aquela substituição mala do cara vir. Não, veio rápido, massa, isso aí. Sai logo dessa ostra desse campo. Isso aí foi o número 2, entrou o número 15. Daqui a pouco a nossa cobertura Record vai mostrar pra nós. Isso aí saiu. Jiménez entrou. Vidro, isso aí já foi bola pra frente do Brasil. Caiu aqui com. Uxa vida. Rafael tentando aqui o número 2, vamos ver, e tá tentando e vai ganhar o lateral, olha, acho que ganhou o lateral, isso aí, Brasil, lateral, vamos ver se é um lançamento para a área, não foi, foi um toque rápido aqui para Hulk toca, volta para Rafael, olhou, tocou, não, voltou para o meio de campo, isso aí, Hulk, vai, meu, isso aí, não conseguiu, tentou um drible e não conseguiu. Cuidado com o contra-ataque aí, hein? Isso aí agora, contra-ataque venenoso do México. Toquinho de bola, pode ser perigoso para o México, não, 3-0 não. Nossa, o número 8 estava vindo aqui pela esquerda livre, é, gente, aí, Oscar Silva, não conseguiu isso, nosso acompanhar ele. Muito experiente ali, conseguiu tirar essa bola do mexicano que poderia ser uma real chance de gol, olha, foi o Marcelo, se arriscou mesmo, mas não conseguiu evitar. Caraca, o toque para gente. O ataque, perigosíssimo do México. Vamos lá agora, olha aí o arrombado. O verdugo da seleção brasileira nessas finais. Como é que pode, hein, Pearson? Como é que pode? Não. Vamos ver. Agora, escanteio perigosíssimo para o México. Vamos ver, professor Pearson, ele cobrou, mas não. A zaga estava ali. Conseguiu tirar, mas não. A bola está viva ainda. Cabeçada para frente. Pode ser um bom contra-ataque brasileiro. Está sozinho. Não sei se está sozinho. Tocou para frente. Para o Neymar indo. Massacration, depois desse ataque, faltando 8 minutos para terminar a final das Olimpíadas, a gente começa a se perguntar o que sobra pra gente. O que sobra agora é um ataque ali para a Hulk. Hulk vai invadindo a grande área, pode fazer uma fita, tocou pro meio da área, mas não, a defesa do México estava bem postada. É isso aí, Rafael chegou num voador aí, vamos ver. Hulk tocou para Rafael, Rafael entrou, invadiu a área, vai tocando, tocou, bateu e pro gol aí, pô. Será que estaremos contentes de ser parte do BRIC? BRIC? Como assim seria o BRIC? O BRIC ou a zebra? Depende. Mas é isso aí, Hulk vai cobrar o escanteio, pôs a mão na cintura, olhou pra área, México tá ali, um gaga, agarrada na área, vamos lá, Pato, isso aí, tocar de calcanhar, vamos ver, não, e bandeira antes, 96,1, Rádio Livre Capivara. Rádio Livre Capivara, vamos ver Lucas entrar. Lucas, faz um gol no, com 30 segundos de entrada, Lucas. É isso aí, o Brasil que tá com o time dentes de leite deveria fazer a grande substituição que existe no dentes de leite, que é tirar o goleiro e pôr um atacante. Eu acho que o Brasil deveria tirar Rafael, tentar colocar alguém para o ataque, mas vamos ver. Ataque brasileiro, mas não. Foi desarmado pela defesa do México, que tenta agora um contra-ataque, mas não. O pessoal não vai fazer. Já fez. Já fez 2,83 minutos, quer dizer que falta 7. Rafael tentou fazer uma bosta de um passe de costas, não conseguiu, agora pode ser um Zé e desarmou com falta, daí você tá tirando. Né, mano? Mais perigo pra cima. Oh, bateram boca! Beija, bateram beija! Boca. O Brasil batendo boca, que coisa feia! Que coisa feia, o espírito olímpico. Nossa, o número tinha que dar cartão pra esse número aí, que não pode bater boca desse jeito não, cara. Rafael vai entregar. Foi cobrado dentro de campo, perdemos, agora é o fim do mundo, perdemos, os caras se cobraram dentro de campo, perderam a cabeça, não pode. Rafael, não, é sacanagem ter cobrado o cara dentro de campo, não merecia. Tá lá, não sei se tá sendo vaiado, não sei se tá recebendo aí. Esse aí vacilou, Juan, maior de idade, vacilou com o Rafael, que cagada. E Rafael saindo de campo, aparentemente substituído, sai daí, não, mas estava 9-12, não entendi nada, saiu o número 2, é isso aí, Rafael Silva, nosso lateral direito, abandonou a final de... É, tá lá, mas tretou, cagada do Juan pra mim, na verdade, mano, é que daí não dava pra deixar, o Rafael já tava todo cagado, né? Rafael não gostou, 5 minutos pra terminar o jogo, 2-0 pro México, jogo já vencido, me desculpem dizer aí, brasileiros. E ele não gostou de ser substituído pelo Mano, brigou ali em campo. Ele deve ter ouvido alguma coisa assim, fez cagada de novo. É pra deixar qualquer nervoso, então não pode falar isso. Mais uma substituição, tirando o verdugo desta final. Nosso Carrasco. O Carrasco meteu duas bolas para dentro do Brasil. Tá saindo ali nas pontas, devagarzinho, esperando. É isso aí, vamos ver o que acontece agora. Acho que acontece agora, a gente fica com a prata com muito orgulho, mas vamos lá, bola pra dentro da área do Brasil, chutou direto, mão de alface, conseguiu segurar, segurou bem, pode armar um contra-ataque, vai Gabriel, arma um contra-ataque, vai isso, chuta a bola, vamos lá, bola pra frente, vai Brasil, vamos pra cima que a prata é bom, é com muita honra, fazia muitos anos que o Brasil não conseguia chegar na final, tá lá, conseguiu chegar, mas Peralta, fazer o quê? Brilhou mais que Neymar, brilhou mais que Hulk, brilhou mais que Juan, que bateu o boca agora no final, brilhou mais que Alexandre Pato, brilhou mais que o Brasil inteiro e garantiu 2 gols. Brasil 0, México 0, rapaziada. 5 minutos para acabar, dá para fazer 2, empatar e levar para prorrogação. Vamos acreditar, Pearson? É isso, a gente precisa lembrar que a nossa última final de Olimpíadas foi há 24 anos atrás, ou seja, 6 edições atrás. Isso foi, me ajudem os matemáticos, isso foi quando? 24 anos atrás. 88 em Seul. Na Coreia. Do Sul, no caso. No histórico do futebol, 88 em Seul foi a nossa última. E essa seleção que jogou ganhou 6 anos depois a Copa do Mundo em 94. É um sinal, a gente precisa ganhar daqui 4 anos a Copa do Mundo aqui. Mas é isso aí. O Romário tava lá. Isso aí, México quer fazer o terceiro gol por tudo e o Brasil tá passando sufoco. Será que vai ser 3-0? O México que nunca ganhou da seleção brasileira. Agora está conseguindo ganhar justamente quando não deveria ganhar, que é a final das Olimpíadas de 2012. É isso aí. México mandando 2-0 pra dentro do Brasil. Ó, falei muito mal do Rafael, tô até com pena do cara agora que ele tomou esse porro do Juan. Sacanagem, né? cara vai ser taxado como o frangalhão da gente que fudeu com a porra toda. Tá se vendo no telão com cara de bunda. É difícil segurar o choro, hein? Tem que ser macho. Sabe por que o cara vai ser considerado o frangalhão que ferrou com tudo? Por quê? Porque ele é o frangalhão que ferrou com tudo. Exatamente, o frangalhão que ferrou com tudo tá lá classificado como isso. Brasil tentando fazer pelo menos um gol de honra. Vamos lá, Neymar, faz o seu. Vamos fazer um gol, não é possível que a gente vai passar a final sem fazer gol. Neymar troca de passes ali com o Alexandre Pato, tá vindo pela lateral, tentou driblar todo mundo, não conseguiu, perdeu a bola, lá vai México, novamente recupera. México agora com a posse de bola, 3 minutos, 2 minutos para os 90 minutos, rapaziada. Satisfação ter acompanhado essas Olimpíadas. Foi muito bom, poderia ter sido melhor, mas já tá bom. Vamos lá, Brasil. México trocando passe de bola aqui. Vem livre, esse número 8, uma tragédia. Livre pela esquerda, já tá dentro da área brasileira, muito perigoso. Pedalou, conseguiu fazer o passe. Ai, bateu no joelho do brasileiro. Mas tá lá, Gabriel conseguiu. Vamos lá. Não tivemos um goleiro nessa seleção olímpica, isso quer dizer que a gente precisa providenciar um, hein, mano. Por mim, essa seleção continua, é um bom trabalho, conseguiram evoluir. Estavam parando os últimos só na quarta de finais lá, perdeu aquele monte de pênalti. Não pode perder a cabeça. Eu não consigo entender por que os caras perdem a cabeça, né? Não entendo. É muita testosterona, não é possível, velho. O Hulk ainda, o cara de 23 anos de idade, vai perder a cabeça agora? Apanhou, né? Bate, talvez, seja por causa disso. É, isso aí, jogo parado, cartão amarelo pro México, agora parando o jogo por falta. Brasil encontrando dificuldade em meter um gol nessa seleção do México, é isso aí. E vem aqui com a direita com o Lucas. Lucas toca para o meio, para o Rook, faz um cruzamento milagroso e não foi para ninguém, vai sair ali. Vamos ver se é lateral, vai ser lateral para o México. Bom, a gente precisa lembrar que a seleção do México não é qualquer seleção, mas a seleção que chegou ao final dessas Olimpíadas de Londres. E que a seleção brasileira, não é tudo isso, né? Não é tudo isso, mas lutou muito. Vamos lá, dá pra acreditar, tirando o Hulk, botando outro cara melhor, talvez até daqui a 4 anos. Billy conseguiu driblar todo mundo, já tá dentro da área, vamos ver o gol de honra. Conseguiu fazer o cruzamento, baixou nada, ninguém foi em cima. Ah, para, Leandro Damião, vai fazer isso agora, isso não é raça. Cadê a raça? Ah, vou te dizer, esse jogo do Brasil não foi bom, não. A gente não conseguiu agredir o México de jeito nenhum, tivemos mais posse de bola, mas Laurindo sai decepcionado com essa última partida, deve ter ficado em casa dormindo. Laurindo, me permita dizer, a campanha toda do Brasil não foi uma excelência, né? A gente viu um primeiro turno com um jogo meia boca, retomando aqui aquele 3-2 contra o Egito, cara. Fez 3 e levou 2 no segundo tempo. É verdade. Depois mas pode ser agora! Olha o gol do Brasil agora! Vai lá! Gol! Gol do Brasil! É possível! É possível! É possível! Pega a bola e vai! Põe no meio de campo, nós vamos ter 2 ou 3 minutos! Não, não sei não, foi gol, tá valendo, fez o de honra. Foi gol! Mas só tem mais. Tem mais. Não, o que foi? Tem um minuto, tá no céu. Levou amarelo pra fazer gol? Que bosta! Nossa senhora! Tá agora, faz o gol, caramba! Agora dá até agora. Não adianta nada, beijo, tchau. Meu Deus, beijo, tchau pra todo mundo aí, rapaziada. Qual é que foi essa? Gol, Hulk! Gol do Hulk. Vai, Brasil. Homenzinho vamos verde. Lá, tem um minuto pra empatar. Vamos empatar. Vamos empatar. Missão impossível de Brasil. Tem um minuto pra empatar. Quanto tempo teve de acréscimo? Tem que dar 3 de acréscimo. Tem um minuto deve pra empatar. Deve ter dado 3 minutos. Vamos pra frente, Brasil. Vamos, Brasil. Aí, Pierce, você é o cara da sorte. Lá vai, Brasil. Chutão pra frente. Tem poucos, tem 3 ali na frente, a gente tem que pressionar, tem que ir o time inteiro, homem a homem ali a marcação, briga por ela. Um gol demora milésimos de segundo para sair, mas não é o gol mexicano que a gente quer. Definitivamente não, os mexicanos já estão comemorando. A gente conseguiu fazer o de honra, puta, nos 90 minutos. Eu quero ver a atitude dessa seleção brasileira, de cada jogador, pra tentar fazer esse gol. Talvez seja a última tentativa do Brasil. Vamos, Brasil, vamos pra cima. Pega a bola, passa pro Neymar, dá a bola pro Neymar. Vai, Neymar. Brilha, Neymar. Pedala em todo mundo. Não, vai, Neymar. Ah, Neymar, entra você com a bola, Neymar. Tentativa pífia. Vamos, Brasil, descendo aqui pela direita. Tá lá Hulk podendo fazer uma, mas vai entrar pra história. Hulk faz o segundo gol. Joga essa bola pra dentro da área, Hulk. Joga a bola pra... Ai, meu Deus do céu, não quero nem ver. A minha pressão tá caindo. Chama o Samu. Vai, Brasil, vindo aqui. Conseguiu fazer o passe de bola. Tá lá. Um chutão daí seria o gol. Conseguiu achar ninguém. Tá livre, não. Dentro da área. Bola bate, rebate. Vai sair mais uma vez. 2 minutos e 20. Deve ter só mais 30 segundos. O juizão deve estar dando os 3. De acréscimo. Vai, Neymar. Vai, pro Neymar. Do outro lado, daí. Neymar. Pelo amor de Deus. Virou pro Hulk. Não, não é o Hulk, é o Rafael. Sim, é o Hulk. O Hulk olhou pra dentro da área. Pode ser o último cruzamento. Conseguiu cruzar. Inacreditável! Oh, não, puta não, que não, pariu! Não, não, não, não, caralho! Não, não, não, não, não. Dentro não, do gol, o Oscar perde o gol feito. Oscar, ele tava cagada, dentro do gol. Não acredito. Livre, ele perdeu. Livre dentro, ai, totalmente dentro da pequena não área. Acredito, perdeu. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Ah, não acredito, não acredito, não acredito. E vai encerrar, 3 minutos já. 3 minutos, não narramos gol. Vai encerrar, 3 minutos, 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos. México 2, Brasil 1, acabou. México é campeão. México é campeão e Brasil ficou com a medalha de prata, galera. Foi por pouco. E aí já apareceu a imagem do jogador que pra mim é o jogador Anatel da partida, Peralta. Jogador Anatel, Peralta, tá com ele também no meu voto. E Mano Menezes, sinto muito, fomos prata. Lembrando que a gente tem que honrar sempre a prata, né? Qualquer coisa, umas Olimpíadas, conseguimos prata, somos o segundo melhor. Tamo bem, mas eu gostaria do ouro. Aí, agradecer a toda a equipe da Capivara e ao público maravilhoso que nos acompanhou, milhares de pessoas aqui, milhares de pessoas em todos os arredores aqui da Universidade Federal de São Carlos. Valeu, Percy, valeu, Capitão Caverna. Foi massa pra caramba, pena que a gente não ganhou, né? Valeu, André, pena que a gente não ganhou. Valeu, Mozum, aí, valeu, todo mundo. Valeu, Russo, valeu, Massacration. Valeu também nosso amigo Sub, que passou por aí também, segurou as ondas, quando no momento não está, mas segurou em outros momentos. Revezamento completo aqui do grupo Capivara aqui na seleção. Canibal. Canibal. Quem curtiu, curtiu. Quem viu, viu. Quem viver, verá. Somos um sempre. Somos um sempre. Vamos pro vôlei, vamos pro vôlei. Então, vamos se animar. Vamos ver quem sabe o vôlei. As meninas trazem uma medalha de ouro pra gente. Vamos deixar. Daqui a pouco vamos descobrir qual então que é o horário. Então a gente ainda tem chance. Tem chance. Dá pra Maravilha, melhorar. Maravilha. Vamos, Brasil. Capivara ainda tem chance. Já ganhou prata. E vamos atrás do ouro. Vamos atrás do ouro. Ai, meu Deus. Eu tô com pena daquele menino lá que cagou. Aos 21 anos de idade ele cagou. Tadinho. Frangalhão cagão. Algumas últimas palavras? Podemos nos despedir? Um até logo, né? Um até logo, daqui a pouco a gente volta. Falou, galera! Você continua aí sintonizado, então, na 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. Uma rádio que funciona livremente nas frequências moduladas, a famosa FM, aqui na Zona Norte de São Carlos. Satisfação para todos vocês que estão em volta de Doraldinho a Santa Felícia, aqui Vila Marina, Tijuco Preto, São Carlos 8, sempre presente, hein, rapaziada? Tô ligado, os manos e as minas aqui também do Jockey Clube, sempre junto. Ou você mesmo aqui nos condomínios do lado da universidade consegue acompanhar nossa sintonia. Tem a turma também do alojamento da Universidade Federal de São Carlos. Aquele abraço, você que tá no Pombal aí do lado de lá da pista também. E até mesmo você, amigo caminhoneiro, que tá vindo pela estrada Washington Luiz, bombando aí. Aí sim, hein? Então fica ligado, 96,1 FM. A gente volta mais tarde com o vôlei. E você que curtiu o futebol, curta mais, curta mais. Fomos prata. Está em 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, desde 1996 nessa mesma frequência FM, e a partir desse ano em www.radiocapivara.blogspot.com. Fique na sintonia, ouça os nossos programas, sintonize a rádio. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Eu sou o menino dela, dela. Ela é o meu amor todinho, todinho. Eu sou o amor todinho dela, dela. A lua prateada se esconder, o sol beirado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei, acordei pensando nela. Pois ela é minha menina. Eu sou o menino dela, dela. Ela é o meu amor. Sou o amor todinho dela, dela. A roceira já deu rosas. A rosa que eu ganhei foi ela. Por ela eu ponho meu coração à frente da razão. E vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela. Pois ela é minha menina. Eu sou dela. Ela é o meu amor todinho, todinho. Eu sou o amor todinho dela, dela.